Nacionais com preços incríveis e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Mas corre que é por tempo limitado. São mais de 750 companhias aéreas, 200 mil hotéis ao redor do mundo, além de diversas opções de pacotes, aluguel de carro e seguro viagem. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Minha nossa, eu não acredito. Atacar! Ai, meu Deus! The Grand Tour. Melhor que ouvir é ver. Já está no ar a segunda temporada de The Grand Tour no Amazon Prime Video. Quem é fã de velocidade vai adorar. Quem é fã de uma boa série, também. Aproveite o nosso teste grátis e assista. Acesse primevideo.com. Verifique a classificação indicativa. Dia 9 de fevereiro. Tem carnaval eletrônico na Áudio. Funks. O DJ e produtor francês, dono dos maiores hits do mundo, chega ao Brasil. Funks ao vivo. Don't you know? I feel so bad. I feel so bad. A novíssima War Mans. E o mega hit This Girl. Funks. Isso é Kungs, e você vai curtir ao vivo. Para completar o enredo desse carnaval eletrônico, um time de DJs nota 10. Adriano Pagani, Alex The Joker, Ronaldinho e Jimmy Soler. Kungs na Áudio, dia 9 de fevereiro. Informações e vendas, tite360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. Ouviu novidade? Viu Energia 97. Abri o Busca-Pé pra comprar um celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo kimono, luminária, móveis e um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no Busca-Pé é mais fácil de encontrar. Tem um Busca-Busca-Pé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, tá um Busca-Busca-Pé. Acesse buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca, dá um busca, dá um busca pé. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite. Energia 97 apresenta. Você não sabe? Ô Zé, você é católico, né? Exatamente, por quê? Eu achei umas curiosidades aqui do Papa que com certeza você não sabia. Acho provável mesmo, mas manda. Você sabia que o Papa usa sempre um sapato vermelho? O Vaticano pede para que o mesmo seja usado, porque o vermelho representa o sangue dos mártires de Cristo. Pô, interessante, que mais? Você sabia que o Vaticano tem uma salinha de exibição de filmes e séries com mais de 8 mil títulos? Ela era muito frequentada pelos antigos papas, mas o Francisco não assiste TV desde 1990, por causa da promessa que ele fez à Virgem Maria. Ué, ele não é fanzaço de futebol e do São Lourenço? Sim, mas ele não vê os jogos e aparentemente ele pede para que as pessoas próximas levem notícias sobre o time do coração dele. Que legal, que mais? Sabia que o Papa pode beber? Ô, louco. Né? Parece que não é contra as regras do Vaticano ingerir bebida alcoólica. E em uma entrevista, o Papa Francisco disse que é um grande apreciador de vinho, tendo seu próprio sommelier. E claro, ele também falou que dentro da medida, ele nunca bebe com exagero e somente em algumas ocasiões. Imagina o Papa bebão? Acho que não seria muito legal, mas não sei, assim... Eu já pesquisei e parece que os papas tiram férias, entre aspas, numa casa de campo particular, que é de propriedade do Vaticano, em uma região chamada Castel Gandolfo, na Itália. Eita, dessa eu não sabia. O que será que o papa faz nas férias? Pelo que li, basicamente ele escreve textos religiosos, lê, faz caminhadas, nada, e outras coisas que qualquer pessoa comum faria. Achei legal que parece que o Francisco não usa muito a residência do Castel Gandolfo nas férias, então ele abre ela pro público. Ah, que fofão. Mas é isso, você curte umas curiosidades extremamente inúteis, porém incrivelmente religiosas, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Fávaro. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe. Mano, Gu, já sei. Vamos criar uma marca de sapato só pro Papa? Acho que ele já deve ter uma, né? Mas vamos dar o nome de Sapapatos. Alguém salva esse menino, Jesus. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Right now, non-stop music. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo a rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia pro estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Estamos começando mais um programa aqui na Energia 97, sejam bem-vindos! Ah, boa tarde! Olá, salve, salve, salve! Boa tarde! Úmido, RG. Úmido? Por que úmido? Úmido, ah, estádio 97, tá tudo molhado. Dá uma olhada? Tá todo mundo molhado aqui. O pai, então, quando ele se chacoalha, que nem cachorro, pra se secar, dá uma olhada, ele lava o estúdio. O pai tá parecendo aqueles Rottweiler, ouvir. O pai molhado, sabe que parece? Aquele negócio de lava-jato, sabe, de carro. Não pior fala que essa é água, palavra. É água e baba, né, Vira? Eu vou falar que eu gosto, viu? Você gosta, Ale? Eu gosto daquele gramadinho bem aparadinho, bem molhadinho, bem úmido, sabe? Eu gosto. Ô, Ale, o seu Bento, quando o campo tá encharcado. Pera aí. Ale, quando o campo tá encharcado, onde é que você bate uma bola? Ah, eu vou bater no campão de terra lá atrás. Atrás da igrejinha. Boa tarde. Muito bem, muito bem. Falei, e aí, seu Bento? Boa tarde, beleza? Então, boa tarde. A gente é movimentado, hein? Pelo lado da Parmeira. Da mídia, nossa, tá que tá. Tá que pito no lixo. Ô, segura nossa, que agora vem do Bento aí. Brilhar. Dá uma segurada. Ô, Bento, vê se não vai falar merda aí, porque. Você confia em mim? Não, eu sei, mas que de vez em quando você dá uma motada. Você confia aí. Em mim? Confia. Quem é ficar aqui, né, meu? Você sabe? Você manda ambiente, ele joga um pouquinho pra cada um aqui. Você pode mandar um abraço pra logo mim pro vai estar liberando. Melhor DJ do Brasil, quem? DJ Pagani. Vou mandar um abraço é pro DJ. É o único DJ Pagani. Feio que tem no mundo. Mas é um dos melhores. Cara, eu posso dar uma notícia em primeira mão? Eu não tô acostumado mais a participar desse comecinho de programa, das preliminares, né? Faz tempo que eu não faço uma preliminar. Então, o que acontece? Já vai direto, né? Queria dar parabéns pro Rafael Marques. Rafael Marques, lembra o Rafael Marques? Lembro, que era do Palmeiras, tava no Cruzeiro? Quase foi pro Santos. Que conseguiu entrar na casa mais famosa do Brasil, está no BBB. Está com aquela família, é o Marques. Família Lima. Está com a família Lima, você viu? Rafael Marques. Mano, e hoje tá todo mundo pedindo que a família, sai fora, porque o pai começou a beijar a filha. Vou falar com o Thiago Leifert, meu amigo. Cabeça de rolão, pai, cabeça de rolão, empolgadíssimo, cara. O negócio tá pesado, hein, bebeu todas ontem à noite. Tomou? Eu não vi o fim. Você tá brincando? Ah, o pessoal tá em primeiro lugar no mundo no Twitter. Família Lima fora. Você tá brincando? Mas ele foi pra cima do sobrinho, gordinho? Aquele sobrinho tá com cara que é esquema, hein, meu? Também acho. O pai ficou pelado. O pai quer pegar a filha e o sobrinho. Só isso. Só. Tá bom, mas agora eu sou família mesmo. Agora vocês deram um nó na cabeça do seu Bento, porque ele não tá entendendo nada disso. Lógico que eu tô entendendo, velho. Você acompanha, BBB? Lógico que eu tô entendendo. Meu amigo Thiago Leifert manda todas as notícias primeiro. Seu amigo, Thiago Leifert. Posso falar, depois que o Thiago Leifert tomou a pedrada do seu Bento? Ele agora é amigão, ele fica mandando. Tomou DM, a pegada? Do... Não, ele é do meu primo, né? Do seu primo, Adriano Pagani. Ele falou umas coisas aí, pá, subiu na grade. Eu não duvido. Pacaembu, olhou pra ele e falou: e aí, como é que é? Aí eu não duvido nada que veremos Adriano Pagani dentro da casa, do BBB tocando. Não, a festa, certeza que a primeira festa não vai ser o DJ André Marques, vai ser o DJ Adriano Pagani. Mas tem uma coisa, pro Adriano Pagani entrar na festa, todo mundo tem que sair, porque ele tá um pouco grande, hein? Não, mas ele entra rolando. Só cabe ele na casa. Mas vai os três, né? Vai o Adriano Pagani, o Michael e o Douglas juntos. Exato. Né? O cara pode entrar. Verdade, o Michael e o Douglas. Ô, Sombra, o Michael tá aí na linha? Quem? O Mano? Cadê o Mano? O Mano? Tá. Alô, Mano? Alô? Humano. Conectando, nem humano, nem humano. Nem humano, nem os animais. Nem os animais. Então vamos. Acabou o crédito do Mano. Vou mudar aqui então, deixa eu começar. Vamos com o tricolor, né? Boa! Tricolor fumegando, hein? Por que fumegando? Ah. Notícias de última hora? É mesmo? É. Vai aí. Ah, então... ah, é verdade. Olha só, vamos lá. Bom, primeiramente da Copinha. Sim. O jogo começou ontem. Terminou hoje. Jogo longo, eu sou. Esse é jogo grande. Passou nos pênaltis, sim, né? Sim. Passou nos pênaltis e estão na final da Copinha contra o Flamengo na quinta-feira. Bom, véi, você viu o tamanho do goleiro do Inter, do moleque? 2 metros de altura. Porra. É. Só pra completar, seu Bento, quinta-feira no Pacaembu às 10 horas da manhã. Tá. Estaremos São Paulo lá. E Flamengo. Sim. Vai estar lotado o bagulho, hein, mano? Vai. Vai mesmo. Feriado, né, Ale? Olha, velho. Acorda cedo já. Ingresso? Mas. Vai. Vai cobrar. O Sobra falou aqui agora, acabei de ver a notícia que acabou de sair, é verdade. Tava vendo aqui, rapaz. Treta! São Paulo recusa a proposta por Cueva, que pede para não ser relacionado para o jogo contra o Mirassol. E aí o Raí respondendo, né? É. O Raí já respondeu que o jogador não está comprometido com o São Paulo. Agora que ele percebeu? É. Aí que tá a história, né? O Raí veio, pelo menos deu a cara para bater e falou, olha, o jogador não está comprometido, então achamos melhor não levar mesmo, né? Não tá bem fisicamente nem de cabeça, a verdade é essa. Eu sou a favor do seguinte, cara. Eu já dei a sugestão pro São Paulo, no caso do Militão, enquanto ele não renovar contrato, coloca ele lá em Cotia, você entendeu? Deixa ele lá afastado. Enquanto ele resolver não renovar contrato, faz isso com o Militão. Com o Cueva, manda ele de volta pro Pari, tranca ele no porão de costura. Mas verdade. Assim, analisando aqui as informações sobre... Eu tenho uma informação. Tem, então vamos lá. Qual é a informação? Houve um atrito entre Cueva e Dorival no treino. Ixi. Houve uma treta entre Dorival e Cueva no treino. Qual seria a treta, o som? Não, houve uma treta, não sei o que originou. Bom, eu nem sei qual é a treta, já tô do lado do Dorival. Eu também já tô do lado do Dorival, velho. Houve uma treta e, pelo que fiquei sabendo, o Cueva foi falar com o Raí e com o Ricardo Rocha a respeito da treta. Na qual ele se dizia assim, ó, essa treta eu não tenho culpa. Mas o Dorival... não gostou da história. Meteu ele no time reserva. E, pelo que eu entendi, ele disse que queria viajar. Mas falaram pra ele não viajar. Vixe. Aí é treta mesmo, hein? E moto e tá? Matão, então, você... assim, olha, eu não. Esta é a informação que eu tenho. Houve uma treta. Ele foi relegado à reserva e pediu, teria ainda pedido para viajar, mas acharam melhor ele não viajar. Então não tem nada a ver com o negócio da venda, da proposta que foi recusada pelo São Paulo. São Paulo recusou duas propostas. Pela informação que eu tenho, o São Paulo não quer vendê-lo. Não vai vender. Antes da Copa não, né? Ele queria ir embora o Cueva. Sim. Não é agora, já queria ir antes. E disse que o Boca também fez uma sondagem. Mas chegou-se... há uma conclusão, gente, olha, não adianta você querer ser vendido, nós não vamos te vender. Faça o seu melhor, depois da Copa, ok. E o que é mais lógico, né? Claro, claro. Eu acho que é melhor para todos os lados. Valoriza o jogador, né? São Paulo ganha mais dinheiro. Exatamente. Tem que convencer ele disso, né? Que ele vai ter que jogar. Olha, veio uma proposta... porque vai deixar o cara no banco, a torcida, no primeiro jogo que o São Paulo for mal, mas a ele torcida tá vai gritar o nome dele. Mota, ele tá acostumado a ficar no banco. Quando você senta na máquina de overlock lá, você fica sentado. Chegou, mano, uma proposta, chegou uma proposta de compra de 7 milhões de euros. São Paulo não vai vender. Boa proposta, hein? E o São Paulo não vende. Quanto o São Paulo pagou no Cueva? São Paulo pagou, acho que... menos de 10 milhões de reais, eu acho. É. Mas a multa dele não, é coisa 30. Tipo de 2 milhões de dólares, coisa assim. E a multa dele é de 30. Exatamente. Cara, ô Motinha, você vê que situação, né, cara? É, se o Cueva tá errado nessa situação e o Dorival tá dando, tipo, colocando ele no lugar dele, quem se prejudica é o São Paulo e a torcida. Não. Porque o cara... tá cagando pro São Paulo. E, não, então, não só isso. Não, o São Paulo é exatamente, o São Paulo tá tão refém do cara que o São Paulo não pode punir o cara, cara. Não, mas, hoje, mas o nesse São Paulo caso tem grande culpa nisso, porque deixou chegar até esse momento. É, olha, quando aconteceu isso lá, ano passado lá, quando aconteceu lá, que não deram uma chamada nele. Lá onde? Lá no jogo contra o Santos, que ele não quis ir. Quando não deram uma chamada nele lá, aí deixou isso aí crescer. Pode agora falar o cara deixaria, dependência. Você deixaria crescer? Adoro. Deixa eu falar um negócio. A multa é de 40 milhões de euros. Sim. Aí. A proposta que veio do mundo árabe, 7 milhões de euros. São Paulo não quer vender por esse valor. Não vai vender. É porque sabe que se também vender, não vai conseguir contratar em curto espaço de tempo algum jogador que vá desenvolver um bom futebol. Verdade. A questão pra mim é a seguinte: será que daqui até a Copa, no São Paulo, o Cueva se valoriza ou desvaloriza? Na Copa do Mundo, ele pode até conseguir jogar um bom futebol, né? Porque ele no Peru, ele fica todo, quando, sabe? Quando mas ele tá no Peru. Se ele achar, aceso, olha, né? Se ele achar que tá garantido lá, velho, mas na assim, Copa, ó, mano, ele quer que se lá. Então, essa é a questão. Pô, assim, o cara, ele sabe que ele olha pro lado também, vê todo mundo que não tá no nível dele de futebol. E é verdade, no São Paulo. Sim, sim. Pô, mas não tinha que já ter vendido o cara? O cara tá causando desse jeito, hein? Olha aqui, pode estar vendendo de graça. Gente. Não de graça. Então vamos vender de graça é doar, né? Então vamos recapitular. De graça, é praticamente de graça. A multa é 40, você vai pagar 7. Ó, então vamos recapitular o histórico Cueva, tá? Ué. Chegava atrasado lá, voltou, morou o ano passado. Isto é Cueva. No ano passado, se representou atrasado. Esse ano, se representou atrasado. Ok. Não é flor que se cheire. Realmente, o Cueva não é o tipo de jogador flor que se cheire. Ok. Teve aí no treino, houve uma treta com Dorival Júnior. Houve uma treta com Dorival Júnior. Pelo que eu fiquei sabendo, ele já teve uma treta com o Pintado também, né? Que essa que o Mota citou. É. Aí, pelo que eu fiquei sabendo, o Cueva pediu pra conversar com o Ricardo Rocha e o Raí a respeito dessa treta. Capítulo seguinte, pelo que eu fiquei sabendo, é o seguinte: o Cueva se colocou à disposição, mas o São Paulo pediu pra ele não viajar. Sim. Tá certo? Sim. Complementando aqui, tem uma postagem do Cueva. Aos torcedores do São Paulo, gostaria de esclarecer a minha ausência da partida contra o Mirassol. Estou tão comprometido com o clube que na última partida não estava programado eu ir para o jogo. E eu pedi para ir para ajudar o São Paulo, pois vínhamos de uma derrota. Esperava começar jogando amanhã, para estar bem de ritmo e fisicamente para o jogo contra o Corinthians. Porém, por opção da comissão técnica, eu ia no banco de reservas. Então me pareceu que não sou importante para o time. E pedir para não viajar e analisar propostas que chegaram para mim. Então eu entendi que ele pediu para não viajar, segundo tá aqui na postagem. Quando ele viu que ele não ia ser titular, ele falou, então não vou. Só peraí. Ele fala, e pedir para não viajar e analisar propostas que chegaram para mim. Quando ele fala, e pedir... É que eu não deve sei se ele escreveu errado, deve dizendo eu pedi, ou que eles pediram pra ele não viajar porque o São Paulo quer analisar as propostas. Não, acho que ele, viu, Sombra? Eu pedi. É. Deve ser eu pedi, Sombra. Meteu um portunhol aí, né? Eu vou te falar uma coisa, os meus 25% São Paulinho já estão com o saco cheio desse... Tá todo mundo saco cheio dele. Esse costureiro maldito. Não, Valdívia 2, né? Mas hoje, seu Bento, infelizmente, os clubes eles estão reféns de jogador de futebol. Eu vou falar, eu, a Roberta Close e a Ariadna estamos sem saco pra esse Cueva. O Valdívia ainda mamou até o final do contrato ainda. Então, né? Não, e o cara ainda vai, e o cara ainda vai pra rede social e incendeia, né, velho? Quer jogar pra cima do Dorival. Faz uma mistureba, né? Beleza. E outra também. Tchau, velho. Sinceramente, pensando na história e na grandeza do São Paulo, é muito oi pra pouco tchau, sabe? É muita espuma pra pouco chope. Mas também é que, infelizmente, olha, hoje em dia o São Paulo é refém. É refém você, dele, não tem ninguém. Você não coloca o Cueva lá no meio, cara, você não tem que errar. São Paulo é refém do Cueva. Chai, ele faz mal pro elenco de São Paulo. Exatamente, cara. Não, e o pior não é isso. Ele se mostrou, até agora, desde que ele jogou pelo São Paulo, ele se mostrou sem comprometimento o tempo todo, cara. Só que a situação que chegou... Vocês não podem mandar o cara embora, cara. Olha que situação. Pode sim. Mas o Ale. Ó, que nota que vocês dão pro Cueva no São Paulo até hoje? Porque ele jogou muito bem, fez grandes jogos. 7. Karsug, 6.80. Eu dou um 6.5, viu? Não sei, 7. Também teve grandes momentos e teve grandes tiriças também. Quanto que ele custou pro São Paulo? 2 milhões e meio de dólares, o Caíto Grimaldi. Foi na época do Gustavo, ainda Vieira de Oliveira. Gustavo, né? Eu lembro que o São Paulo vendeu aquele Ademilson lá, o centroavante, pro Japão. Pegou a grana do Ademilson, ainda sobrou. Pagou o Cueva, ainda sobrou, cara. Foi Então, mas não vai... Quer o Cueva? Bom, qualquer time quer o Cueva? Paga a multa lá e agora, leva. Tendência agora é ficar pior, né? Porque o cara vai pra rede social. Já começa errado por aí. Já não tem que ir pra rede social, tá, né? Tá tudo errado. Tem que chamar o cara lá na sala e contar uma conversa com ele. Põe o assessor que escreveu. É. Põe então a molecada aí, põe o Igor pra jogar. Põe essa molecada aí. Mas o que tem? Coloca, chega, chama ele e fala assim, ó, filho, realmente você não vai sair daqui antes da Copa. Você vai ter que ficar, ou você pode agora se condicionar à Copa jogando São Paulo, ou mas, não. Ô Mota, vai aparecer ele... o Theo Becker na fazenda. Mota, esse cara vai tirar o pé em todas, ele vai querer jogar a Copa. Olha aqui, lógico. Isso que eu tô passando pra vocês é coisa quente. É. Falando assim, ele falou que ele tava comprometido até viajar e ficar no banco, mas chegou agora e postou isso na imprensa. É ridículo. Beleza. É ridículo. E agora, outra falando em... Infelizmente, essa dependência do Cueva... quer queira, quer não, uma herança de médio e longo prazo das péssimas administrações. Sim, o São Paulo tinha um meia, era o Ganso. Um meia, era o Ganso. Sem nenhum. Aí, Ganso machucou, na correria contrataram o Cueva, que não poderia nem jogar a Libertadores, lembra? Lembro. Veio o Cueva. Quem que veio pra ser mais meia ao lado do Cueva? O Hernanes, por 6 meses, que graças a Deus veio ainda por 6 meses e evitou o maior vexame da história do São Paulo. Sim. Saiu o Hernanes. Quem continua sendo o único meia? O Cueva, mas... O Cueva, mesmo porque o Diego Souza, ele é programado como meia atacante mais enfiado dentro da área. Sim. Hoje, você não tem meia pra jogar no São Paulo se o Cueva sai. É isso aí. E se você recua o Diego Souza, você também não tem centroavante pra jogar. Sim. Você corre o risco de perder duas posições, né? Você perde o risco de perder duas posições com o mesmo jogador. Você perdeu um time, praticamente. Entendeu? O ataque todo dia. Você liberou o Hernanes, liberou o Prato e vai liberar o Cueva de repente. Cara, você não tem nada na frente. Eu acho que o São Paulo é muito carente, mas eu acho que não precisa ficar refém do Cueva, não. Acho que não. Não, eu acho que assim, isso. Se você pensar a curto prazo, sim. Se você pensar a médio e longo prazo, um abraço. E eu vou te falar, essa postagem do Sombra que ele deu aí, ele deu no Instagram oficial dele agora. Cara, a torcida do São Paulo tá arrepiando com ele no Instagram. Mas ele tem o apoio, sabe por que ele faz isso? Porque ele tem apoio da torcida organizada, sabe? Os caras tiram foto. A página 2, quero ver agora. Entendeu? Tem a página 2, cara. Porque a partir do momento que o jogador acha que é maior que o clube, cara, torcedor também não é idiota, né? Só pra você ter uma ideia, Marcão, ele colocou há 27 minutos essa manifestação dele aí. Tem 3.400 comentários. A informação que eu tenho aqui é de que, assim, tinha sido tudo resolvido internamente entre ele e o Raí. Então, ok, vou ficar no banco, vou jogar, mas vou. E o Raí teria se pronunciado publicamente. Eu não sei onde o Raí se pronunciou publicamente a respeito do assunto. Eu vi no Globo. No Globo. E diz que aí, como o Cueva diz que isso foi colocado publicamente... Aí ele deu a versão aí ele dele. Agora... Não, agora ele não quer. Agora ele não quer viajar. Quem crê? Ele tá jogando aonde? Ele tá jogando no São Paulo ou no 15 de Piripiri? Quem é Cueva, né? Eu tô colocando pra vocês aqui as informações que eu tenho. Do Zé Fontinha. Tá certo? Do Zé Fontinha. Tô colocando aqui as informações que eu tenho. Dá uma segurada aí no Instagram, Cueva, que você tá fraco de seguidor também. Agora, você tem o mais, Cueva. Né? Aí, sabe o que é aquela história? Tem um cara que tá lá e arruma uma briga com outro. Quem é a culpa? Aí você fala, mas aquele lá briga sempre. A culpa é daquele que briga sempre. Claro. A culpa é daquele que sempre chega atrasado. Sim. Ah, vamos supor que nesse caso ele não teve culpa, etc e tal. Mas pelo histórico... Mas fez a fama, deita na cama. E como que ele ainda vai pra mídia social e joga dessa maneira? O torcedor já tem um pé atrás com ele. Vai arrebentar o elenco, arrebenta tudo. Você entendeu? Trouxa. Ou seja, isso aí... É mais um resultado das péssimas administrações de São Paulo. Acredito, isso não pode ser imputado ao Raí e o Ricardo Rocha, porque são pessoas que chegaram agora, claro. Mas são eles que têm um rojão a resolver. Sim. E o São Paulo precisa. Se ele já precisava contratar um meia, eu acho que agora a situação está ficando cada vez mais insustentável. Agora, também o São Paulo não vai queimar dinheiro aí, não vai aceitar 7 milhões de euros aí e queimar o Cueva só porque ele quer. É lógico. Acho que não. Mas mesmo porque tem uma Copa do Mundo aí, né, RG? Sim, e é um problemaço. Porque como é que agora você bota um jogador que não tá aí de uma maneira ou outra, não querendo se relacionar todas, com o cara já sabe que tá na Copa. Vai arrumar. Agora tem uma coisa, o Peru deve estar preocupado. Não, não tô falando só do meu. Esse aí já faz tempo. Você ia ficar preocupado ali? Ah, todo dia, né? Ah, é? De vez em quando eu ponho ele de castigo pra dormir perto do... Não. Mas o que acontece? Ah. Uma coisa é ele jogar o Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Outra coisa é ele jogar lá no onde ele vai parar, cara. Se que cai um abacaxi, o cara sai chutando, o cara não sabe nem o que é a bola. Não, lá você perde condicionamento, você perde tudo. Mas ele é certeza de ser do 10 do Peru. Não, mas tudo bem, mas com que nível condição, de desempenho, né? Ele vai... Ah, aqui depende. Ele tá treinando, tá jogando num grande clube, uma estrutura monstruosa, um campeonato competitivo. Na Arábia, filho. Mas não, que o Peru vá longe na Copa do Mundo também, né, Ale? É, vai até a Rússia. Agora, né? Me parece muito claro que, assim, o São Paulo vai ter que ter uma postura agressiva no mercado. E ele vai ter que chegar e fazer assim, que seja, que vai vender o Cueva, vai perder o Cueva agora, não tá, a relação tá estável. São Paulo vai ter que tomar uma atitude agressiva de mercado em termos de buscar um outro meia. Sim. Agora tem outra coisa. Aliás, dois meias. Que hoje o São Paulo já precisa de um, né? Eu acho que tem outra coisa aí também que a gente ainda não falou, e aí todo o mérito pra mim, né? Que eu vou falar agora. Se o São Paulo não toma uma atitude enérgica nesse momento, corre o risco de perder o elenco. Perde o elenco, é. Porque aí vira muita bagunça, cara. Outros jogadores podem ir dessa maneira. Agora vai ter que entrar em cena. Ele é tóxico pros outros, pros moleque. O moleque fala assim, ó, o cara fez o que quis aqui, eu também vou fazer. Amanhã... Entendeu? Ele é o quê? Tóxico. Então, capaz de alguém contratar aqui na... No... Bom, deixa pra lá. Mas o que eu acho é assim, amanhã o Shailon vai pro banco. Shailon... Isso, ah, você vai sentar, vai ficar no banco. Então eu não vou viajar. Acabou. Então, eu acho que ou São Paulo toma uma atitude de São Paulo, ou vai perder. Não, mas deve tomar, hein? O jogador do Vitória, o Trellis. O Trellis disse que ele que não quis ir pro São Paulo. O São Paulo fez uma oferta e ele teria falado assim: não, eu não quero ir. Até onde eu vi foi o Vitória que recusou. Não é possível. Não, a multa do Trellis gira em torno de 10 milhões de reais. O São Paulo queria pagar 6. 6, mas assim, pagando 2 à vista e parcelar o resto em um ano e meio. Aí 6 o Vitória por 50%. Não aceitou. Oh, mas, gente. Vitória, é assim, o São Paulo ofereceu 6 por 50%. O Vitória falou: não, eu só vendo por 10. Sim. Bateu o pé. Tá. 6 por 50%. E aonde o jogador falou que não quer vir? E diz que a parte de lá, o Trellis falou que não queria vir pro São Paulo. Ah, o cara prefere jogar na Bahia. Ah, isso foi uma informação que você viu no blog do PVC. Ou do César Filho. Te desmascarou, cara. Isso foi uma informação que você viu no blog do PVC. Eu já vi em outros lugares também dizendo que assim, ok, se acertaram salários, mas o que falta é o acerto entre Vitória e São Paulo. Sinceramente, se um jogador como o Trellis acha que não é uma boa vir jogar no São Paulo... sinceramente, então eu já acho melhor ele não vir mesmo, porque... Pô, e ainda mais por 6 milhões? De reais. Por essa quanto? É a proposta do São Paulo. Essa por, é a proposta por quanto? Não, seria 8 milhões de reais por 60%. Quem é Trellis, velho? Quem é Trellis? É isso que eu falo, velho. Tô dando muita Trellis pra esse cara aí. Agora, que mato sem cachorro, hein, Ale, pra esse São Paulo montar um elenco confuso, aí, hein? Confuso, hein? Aí é a direção, né? Por isso que eu acho que quando a torcida do São Paulo... antes do segundo jogo do Campeonato Paulista vai protestar, eu acho que é muito disso que está acontecendo agora. É de uma falta de planejamento, de uma falta de direção, cuidado, né? De direção do São Paulo. É menos com quem está lá tentando, se esforçando para fazer o time ganhar, dos jogadores, e mais com a direção. Eu acho que o Cueva se expressou um pouco mal. A informação é que o Raí é que disse que ele não ia viajar para que sejam analisadas as propostas que chegaram por ele. Não, mas ele não foi, você não leu o Instagram dele? Quem que leu o Instagram dele? Eu? Então. Mas eu acho que é assim. Não, na hora que eu li, eu falei assim, ou ele escreveu errado, pelo que eu entendo aqui, que eu quero analisar propostas. Mas a informação que chegou pra mim é que o Raí que disse que ele não ia viajar, porque o Raí é que vai analisar propostas. Mas e o trecho que ele falou aqui? Como ele não ia ser titular, que ele não era tão importante, não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, esse é o que... É o que significativo uma coisa é esse. É o que o Raí escreveu, e outra coisa é o que... Não, o Raí não escreveu nada. Não, quem escreveu foi o Cueva. Deu a declaração do Raí. Pra mim, bagunça, o que eu li, tá o que eu li do Cueva aí, pra mim, já me basta. E sobre o Trellis... Que bagunça tá o tricolor, hein, velho? Que loucura, né? Caramba, isso não, qualquer lugar que é mal administrado chega numa situação dessas, né? E quando eu digo mal administrado, eu não posso relegar a culpa ao Raí, ao Ricardo Rocha. Você não pode pagar por 8 anos de incompetência. Em 2 meses você não pode colocar. Você vai lá, posso contratar? Não, não tem dinheiro. Você não está numa competição principal. Você é tratado, principalmente no mercado, como o mais feio da balada. É difícil pegar mulher. Não, só se... difícil. É complicado. E o Trellis, ele, na verdade, a informação que chegou para mim, não é que ele não quer jogar no São Paulo, não. Isso aí foi meio que jogado aí... Foi Eu não vou dizer, eu não vou tirar o mérito do PVC. Pode ter chegado pra ele isso. Mas é mais assim uma artimanha do Vitória pra meio tipo assim, dizer que, ah não, eu não quero sair. Não queimar, tipo que o Diego Souza aquela vez com o Sport, vem pro Palmeiras, certeza. Exato. Eu acho que o cara é tá louco pra vir. Claro, claro. Tenho dúvida. Qualquer pessoa em sã consciência, né, seu bem? Mas que dose, hein? Olha, esse primeiro semestre aqui tá se desenhando de uma maneira catastrófica. Bem, problemas não, depois da Copa, hein? Hã? Problemas depois da Copa. Se seguir o enredo natural dessa direção do São Paulo, daqui a pouco começa uma crise e eles entregam a cabeça do Ricardo Rocha e do Raí. Não é isso? Que isso que eles fazem normalmente com... Quando acontece, a batata deles começa a assar. O primeiro cai do Dorival. Tudo bem, mas eles vão entregar, vão entregando cabeça por cabeça pra não chegar neles. É. O Raí e o Ricardo Rocha não sabia tanto que ele achava que ele tava no Vasco. Mas o cara, quando aceita ser, ter um cargo importante desse no São Paulo, eles têm que mensurar o ônus e o bônus. Ou o Raí achava que o São Paulo era um exemplo de administração. Não, não achava, não. Dentro, né? Não, o Raí não tem culpa dessa bagunça que tá o São Paulo. Mas ele sabia quando ele pegou. Então, assim, não tem nenhum inocente. Não, como o Rogério Ceni também não foi inocente. Lógico. Quando aceitou o São Paulo, mesmo sendo uma manobra política. Concordo. Então, não é? Ninguém entrou falando, ah, não sabia o que estava acontecendo. Principalmente o Raí, que faz parte, ou melhor, fazia parte do conselho de administração. Principalmente. Tinha ali os conhecimento de relatórios financeiros, etc, etc e tal. Agora, dentro disso que vão derrubando as pessoas e não os caras lá de cima que vão cair, pelo que chega pra mim, se tiver que cair alguém, vai cair o Dorival. O Dorival é o primeiro. Tá na cara. Ah, mas não tem a menor dúvida disso. Tudo bem, mas quem você acha que o Leco vai tirar da brincadeira? O Raí, o Ricardo Rocha, ídolos, ou vai tirar o Dorival, que agrada ao Marcão e mais algumas pessoas? Não, se... Eu acho que o primeiro pode ser, o primeiro passo pode ser tirar o Dorival. Se, se a coisa não continuar não andando, aí ele vai entregando cabeça por cabeça pra livrar dele. Agora, o que eu falo é o seguinte... Isso aí, e vai o Raí depois e corta o Ricardo Rocha. Isso, vai cortando. Você é chamado pra trabalhar numa empresa que tá à beira da falência, pra exagerar um pouco no caso. Aí a empresa faliu. Você sabe que a empresa tava à beira da falência, você vai falar, pô... A empresa faliu, não foi... Você me trouxe pra uma furada. Uma furada? Não, você sabia onde você tava entrando. Não era surpresa, né? Não era surpresa. Nenhuma. Certo. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza tudo. Acesse buscapé.com.br. Palmeira. Palmeira? Palmeira, hoje em dia... Não, já é movimentado do Palestra, hein? Primeiro, vamos lá. Time de três vocês? Assuntos. Time de vocês, né? O time de... É, cadê o Domênico? Tá aqui? Então é nós. Entendeu? É nós aqui, é nós dois. Mas, ó, foi oferecido pro Palmeira, o zagueirão paraguaio de 24 anos, que pertence ao Milan, chama Gustavo Gomes. Foi oferecido, o Palmeiras não descarta aí a possibilidade de empréstimo de um ano. Então, estou estudando essa situação desse zagueiro que passou pelo Lanús. Já viu esse, Alberto? Não, Camilo. Lanús. Ele passou pelo Lanús. Não vi. É do Milan. Não conhece, Ale? Não. Não, eu também não conheço. Então, vamos aguardar. Aí, a segunda notícia do dia foi o dia do fico do Dudu, mais uma vez, hoje pela manhã. Ele e o Alexandre Matos deram uma coletiva, onde o Dudu disse que recebeu uma proposta excepcional da China. Sim. Mas, como a gente vem falando aqui uns dias já... Quatro vezes mais do que ele ganha? Quatro vezes não, RG, mas o dobro e mais um pouco. Ia ganhar muito lá. Ia ganhar na faixa de por mês, ia dar quase uma 1.600 por mês de salário, ia dar pro Dudu. Seriam 16 Nossa. Milhões, quase 17 por ano. Nossa. E a grana também seria muito boa pro Palmeiras, mas o Dudu deu entrevista, disse que tá adaptado aqui, à cidade, ao clube, à família... Então, tá confirmadíssimo, o Dudu falou que se um dia mais pra frente ainda os chineses quiserem ele e ele estiver querendo sair, ele vai ouvir a proposta, lembrando que essa é a terceira vez já que ele recusa. Os caras vêm pra cima. Que vem pra cima, cada dia vai aumentando um pouquinho. Mas... Igual o Lucas Lima, né? Também. Também recusou. E aí, Ale? O Dudu fez bem? Eu acho que o Matos fez bem nesse caso. Porque não é todo mundo que recebe proposta que você vai levar para a coletiva. Mas o Dudu é um símbolo desse time, capitão do time. É um cara importante que não estava jogando bem desde o ano passado. Esse ano não começou bem o ano. Recebeu uma proposta milionária que mexe com a cabeça de todo mundo. Então acho que é legal fazer o esclarecimento. Sim. O que normalmente aconteceu em vários casos, e do Dudu também, é que quando chega a proposta, ou o Palmeiras, ou a parceira, a patrocinadora, vai lá e dá uma moeda pro Dudu. Fala, você não vai sair, mas tô aqui, ó, um trocado uma mais, sim, pra você. Trocado uma... Eu não sei que expediente foi utilizado para que o Dudu fosse convencido de ficar no Palmeiras. Fato é que a torcida espera que daqui para frente, dito isso, que ele volte a jogar o que já jogou. O Dudu já jogou muita, mas muita bola com a camisa do Palmeiras. Então que, agora resolvida a situação, que ele volte a jogar em alto nível. É, ele se fortalece perante a torcida com essa, com essa atitude. Não, né? Se fortalece muito. É, e foi eu não lembro de recentemente... No... Um jogador que teve essa atitude no, pelo menos no Palmeiras, eu não lembro um jogador que teve essa atitude de recusar muita grana. Ele se fortalece, a coletiva, não foi só em função disso, mas também aí já corta o buchicho que estava começando a pintar, né? O Dudu tá assim, o Dudu tá assado, não tá nem aí com a hora do Brasil. Quer dizer, então já corta tudo e vamos que vamos, segue a vida. Agora, isso que o Ale tá falando é importante. Cara, tem que voltar aí e jogar bola, né? Porque se também ficar nessa aí, sabe como é que é a galera. Não, hoje o joga Dudu bola, é o maior símbolo do Palmeiras, não é? Ele ao lado do Fernando Praz, sim. Não, eu acho que ele, mais ele. Hein? Eu acho que ele joga muito. O Praz é o único que tem bandeira. Eu acho que ele joga muito a bola. Ele joga muito a bola. Não, então, mas tudo bem. Eu concordo com vocês. Os dois jogam muito, tal, não sei o quê. Jogaram. Mas só que futebol é presente. Senão a gente vai trazer o Ademir da Guia pra jogar bola. O Praz, por exemplo, pra mim, no meu conceito, maravilhoso, tá na história do clube, sensacional. Tem um problema clínico grave? Eu não renovaria com ele. Porque o Jailson, pra mim, é mais goleiro que ele desde o ano passado. E trouxeram um goleiro aí mais jovem pra pensar no futuro do clube. O Dudu é um monstro, joga muita bola, bato palma pra ele. Só que tem que jogar mais. Não, olha, eu acho que ele tava esperando essa situação, ele não tinha dado entrevista. O ano passado também ele... É, não, mas ano passado também, Ale... Quem foi ali bem, hein? Ah, o William Bigode. Ah, esse aí é regular Keno, sempre. O Keno, o Edu Dracena. É, sim, mas no o Du tá aí, torcida já caiu, já tava nos braços da torcida, agora dá pra eternizar seu nome na história do Palmeiras. Um abraço, velho. E mais uma notícia aqui, ó, essa aqui vem agora fora de campo, que a Receita condenou, né, a parceria entre a Crefisa e o Palmeiras. E o Palmeiras agora assume os riscos em reforço, só pra entender aqui, a Receita Federal vetou o molde de parceria entre o Palmeiras, né, e a Crefisa. A relação pode exibir, mas pode acontecer, mas com novas regras. Então, se acaso... Vamos resumir como aqui. Como é que é? Vamos lá, vamos explicar aqui para você. Ó. Se antes os riscos de um eventual prejuízo eram todos da empresa de crédito, agora o Alviverde é obrigado a devolver o investimento feito pela parceira nas contratações dos atletas. A medida começa a valer a partir deste ano, mas tem efeito retroativo para os reforços bancados pela empresa no ano passado por meio de aditivos inseridos nos contratos. Na prática, significa que o clube passa a ter um risco caso não consiga vender os atletas que foram contratados com aporte da instituição financeira. Certo? Teve uma mudança aí. Mais o Guerra, então, já está dentro dessa pemba ou não? Não, tem um retroativo dos jogadores. Que foi o dinheiro passado pela... Eu acho que tem vale a partir desse ano, não o que foi feito. Certo? O Zé Fontinha me diz o seguinte, que o Dudu não quer ir pra China, não. Não quer. Sim, que ele quer a Europa. É, aí pode ser. Tem que jogar um pouco mais também, né? Aí precisa dar um pouco mais de gás. É. Porque o Dudu na Europa... Também não é futebol para primeiro escalão, né? Não. Leste europeu, né, Ale? Mas ele já veio do leste europeu. Deve ser o Sevilla. Do Europa. O Valência aí. Sevilla, Valência. O Lucas estão dizendo que ele está sendo emprestado para o Betis. Ah, é? Diz que, meu, os caras lá... E o Lucas fazendo jogo duro, não está aceitando qualquer clube, mas os caras acho que vão forçar ele para o Betis, cara. Caramba. É. Deu uma declaração que decadência, forte, né? Ele deu uma declaração forte, que não aguenta mais ficar fora de jogos. Vai fazer o quê? Se ele não correspondeu. É, e lá tem muita gente boa, né? É isso aí, né? Dudu não cabe no Liverpool. Além de não estar correspondendo, o Lucas ele não consegue nem entrar. Porque olha o time dos caras, meu, hoje. Dudu não cabe no Liverpool? Ah, não, hein? É o melhor Dudu. A gente tá falando do melhor Dudu que a gente já viu, né? Dudu no Liverpool? Ah, eu acho que no Liverpool hoje cabe, sim. cabe. É, então, eu acredito daí pra baixo. O Liverpool hoje. Liverpool, Leicester. O Liverpool ganhou do Manchester City outro dia, né? Ganhou 4-3. Mas vamos escalar aí o Liverpool ali na frente? Perdeu o Coutinho, é verdade. Perdeu. É, o Liverpool na frente tem o Salah. É o Salah. Salah, que é aquele meio atacante clássico. É. Né? É o Salah, o Firmino, e agora ficou uma vaga ali no... Não, mas não tinha um leque rápido? Mané. Tem o Mané, Mané também, que é o português. É isso, mas, isso, não, são... mas não deixa de ser uma decepção, né? Um tipo não. De notícia dessa do Lucas, né? Malandro, bom, é malandro, Mané, Mané. Qual decepção, hein? Pode crer que é. Malandro, é malandro, um cara Mané, que Mané. Que fosse, aí. Fosse estourar, fosse fazer, pô, um baita sucesso. Não, é que ele tem um leve... ele é muito nervosinho. Ele precisa dar uma controlada nisso. Na Europa, esse tipo de coisa não funciona muito. Ele precisa ser um pouco mais tranquilo. Pega lá uma Espanha, lá tá bom. É pro Atlético de Madrid lá. Mas a questão é saber se ele vai jogar no Valência da vida. Sim. Você acha que ele vai ganhar tanto quanto ganha no Palmeiras? Eu acho que na Europa, historicamente, você ganha mais, né? O Alê. Um jogador na Europa... Pegar um Portugal aí, se é um Portugal, não dá? Não paga pegar não, hein, Ale? Benfica? Benfica. Ô, Ale, vamos falar de 200 mil euros, não é qualquer nego que ganha 200 mil euros na Europa não, hein? Não, mas aí pro cara sair do país tem que ser pra ganhar mais, né? Então, mas esses times, não, pra um jogador do Dudu, não paga assim 200 mil euros mole não, hein? É. Olha. É que... Uma França, de repente, tipo Lyon. Que nem foi o... É que o Dudu também não é mais tão jovem. Eu ia citar o exemplo do Malcom, né, que saiu do Corinthians. Quanto aí é garotão, Mina ganha? Né? Ah, o Mina ganha bem, né? Barcelona, aí é time de ponta, ganha aí já bem. Já estamos falando nas casas após uns 500 mil euros aí, eu acho. E Portugal? Ah, eu acho, cara. Barcelona, você... Ué, então, por que o Dudu não pode ganhar? Por quê? Não, é o que eu tô dizendo, mas você acha que o Dudu não tem futebol pra chegar no Barcelona? Ah, não tem. Não tem. Quantos não, você tá louco. Quantos então, anos tá o Dudu? 25. Não, não é velho. Não é velho, não. Velho, não. Não é velho. Não, não é velho. Mas tá é que o perfil de contratação dos europeus hoje... Mais novo, né? Mais novo, você pode ver. Desde os meninos do Fluminense que saíram, Gerson, Kennedy, os meninos do São Paulo mesmo. Olha, o Vitor Júnior do Flamengo, Vinícius Júnior do Flamengo. É verdade. E Portugal gosta de mais novo ainda porque eles têm muito interesse na ponte. Né? Dudu é segundo escalão espanhol, segundo escalão italiano. Inglês. E não é demérito. Não, italiano não é acho demérito. Que cabe no primeiro, hein, Sombra? Inter, Milan ali. Na só Inter? Time... Ah, cara, na sim. Vila, cabe. É, do jeito eu concordo com o seu Bento. Ah, mas do então, jeito é que vocês estão falando aí, o do... Um Nápoles, acho que o Dudu não tem... O melhor Dudu, o auge. Não, é o auge disparado. A Inter contratou o Rafinha. Que é um grande jogador. Do Barcelona. É, né? Acho que não sei, não. Vamos ver o Dudu. Beleza. Vamos ver se ele melhora. Ele cabe, hein, mas o Dudu, é o seguinte, nós queremos você correndo aí, dando sangue que ele sempre fez no ano passado. Vambora. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da LG 2018 chegou. Vai ser mais um ano especial pro futebol. Pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. É, isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, qualquer produto vale. É só se cadastrar no craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso mesmo, a cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha... Quem cadastrar as compras no site até 31 de janeiro já está dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida LG está batendo um bolão. E você, não vai ficar de fora, hein, cara? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Estádio 97, que também tem o oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Continuando com as manchetes, seu Bento! Corinthians! Scream for me, Corinthians! Caramba, como joga no Pacaembu, hein? É interminável, né? E tem mais um, amanhã é contra a Ferroviária, às 7h30. É, já espero que os geradores estejam resolvidos, que é o segundo jogo que dá pau no Pacaembu aí. O Itaquerão abandonou mesmo agora? Itaquerão, tá difícil, o gramado, meu gramado era tão bonito lá do Itaquerão. Tô entendendo, pô, tinha né? Aquecimento por baixo. Tá fazendo o Itaquerão lá. E vai ficar pronto quando lá? Tá bom, então é o seguinte, amanhã contra a Ferroviária, 7:30, e o Carilli já rabiscou o time de amanhã, já tá confirmado aqui várias mudanças. Vai ser o Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba vai fazer a sua estreia. No meio do campo tem o Gabriel, Matheus Vital também estreia, junto com o Maicon. Aí de um lado vem o Pedrinho, do outro Marquinhos Gabriel e Júnior Dutra, né, que já o Casim... Dançou o Casim? É, vai, agora vai dar uma chance, deu uma chance de dois jogos pro Casim. São três ou quatro mudanças aí também, né, seu Bento? Pelo que falaram, e é o time inteiro reserva, mas pelo jeito não, vai, ó, não. Por exemplo, o ataque inteiro... É novo. O Pedrinho, o Marquinhos Gabriel e o Júnior Dutra. Então, era Romero, Cleison e Casim. Era Romero, Cleison e Casim. Aí no meio, por exemplo, já não tem o Jadson, já são quatro. Entendeu? Aí já aí volta o Maicon, que também era reserva. Então já são seis. Né? Aí na lateral esquerda, o Júnior Capixaba nunca tinha jogado. Pedro Henrique já tinha jogado. Balbuena... É titular, então é isso aí, mano. Três titulares. Vai dar uma rodada no time, né? Vai dar uma rodada no time. Tá na expectativa ainda das eleições, que eu. Como o Alessandro lá falou, sobre o Dourado, né? Que ele falou que por enquanto não. Acho que estão esperando a definição de quem será o presidente, porque ele também já disse que não joga mais pelo Fluminense. Sim. Eu acredito que lá depois do Carnaval, depois também passar o Ziriguidum aí, deve ser anunciado o Henrique Dourado no Corinthians, eu acho. Ah, mas vou te falar, hein, seu Bento, se não trouxer o Dourado aí pra ter um pouco mais de punch aí na Libertadores, jogar Libertadores com Romero, Júnior Dutra, Casim, fala aí, Ale Oliveira, o que você acha? Doído, hein? Nossa, mãe, esse ataque é o vitamina C, não faz mal pra ninguém. Você é louco. Aí não dá pra nós. Acho que deve vir, né, o Dourado depois. Ele já falou que não fica lá então, no Então, mas depende do que... Pô, mas esse Dourado também já tá ficando prateado, hein, velho? Eu acho que é a crise absoluta do futebol brasileiro, né? Porque o Henrique Dourado, querendo ganhar 400 conto... Ele já ganha, né? Então, mas no, pra jogar no Corinthians, campeão brasileiro, campeão paulista, o Fluminense pedindo o dobro do que custou o Diego Souza, é muita ausência de centroavante, não é possível, sim, cara. Pelo amor de Deus. Boa. Isso aí, Sombra. Beleza? Beleza. Ô, Marcão, você podia dar uma de mano aí, né? Que já que o mano não chegou pra fazer o programa. Você quer que eu faça o quê? Defenda o Corinthians? Eu quero ver você aí, brincando de Maurício agora. É, seu Bento, com esse time aí, malandro, não precisa nem contratar Dourado, mano. Romero vai ser artilheiro da Libertadores, o Casim provavelmente vai receber uma proposta do Real Madrid pra jogar no lugar do Cristiano Ronaldo. Quem vai ser o presidente? Ele vai te matar, hein, velho? Quem vai ser o presidente? O presidente vai ser meu brother, Andrei Sanches, aí, entendeu? Meu parça. Vai te encher de porra. Não, meu parça. Esse teu parça? De... É, pô, tamo junto aí, Andrei. Cola aí no AP aqui na barra, aqui que é nóis. Trombei ele faz uns 10 dias, sem gosta. É verdade, amigo. É verdade. Gosta, seu Bento. Oh, Andrei, fala aí, Andrei. Ah, meu Deus do céu. Propaganda, os caras tão... Ó, falarizam um beijo pro Ruizinho, mandou mensagem. Qual que é Ruizinho? Ruizinho de São Luís. Ah, mesmo? Ah, você tá pegando, né? Tá Ruizinho não fala nada, Ruizinho depois de velho tá experimentando os negócios novos, viu, seu Bento? Aí tá fazendo junto. Mas eu Dourado. Sobre o Corinthians, o Zé Fonteira tá falando assim: só se arrumar um investidor pra pagar pra vir o Dourado, senão o Corinthians não tem dinheiro pra trazer. Qual que é a expectativa do Corinthians, Sombra? Que o Andrés, com todo aquele vou apresentar ele no dia da eleição. Você sabe que o Andrés, quando mete a mão, ele consegue trazer parceiros. Né, mete a mão, que eu tô falando no sentido de estender a mão. Eu entendi bem, entendeu? O sentido que você falou. E aí ele consegue fazer ali, entra e anunciar o cara. O que eu ouvi hoje foi o seguinte, que o Andrés um dia pega ladrão, não fica um timão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. O Ale, o Zé Fontinha tá cravando aqui. Presidente é o cravo, vai ser o Andrés. É. Mas você tem uma informação contrária, né? Não, Ale? O Zé Fontinha tá bem equivocado, viu? Pode. É mesmo? Pode desconfiar da sua fonte aí, que ele tá cada vez mais equilibrado. Pau a pau. Citadini, Ale? Hã? Citadini? Ah, o Citadini tem boa chance. O Tuma tá com uma campanha muito agressiva, mas muito agressiva mesmo. O Felipe Isabella, que por todo mundo você perguntar em off. pros candidatos, eu tive esse cuidado. Quem é o melhor para o Corinthians? Todo mundo fala que é o Felipe Isabella, mas aí... E tem outros componentes que a gente quem é o melhor, sabe que existe no futebol. É a gente tem aqui pra o mim? Nosso integrante aqui, o Bar. Fala, Bar. Bar Raiz, tatuado, é Corinthians. Quem que você votaria, Bar? Felipe Isabella. Olha, tá vendo? Não, todo mundo fala isso. Mas... Ele tem o quais para passar nos débitos lá? Não tem. Não é tipo o Tia Leila, né? Ele é um advogado e ele... O Zé Fontinha quer postar um jantar com você. Tem gente questionando o Isabella, né? Em relação a quando o Andrés entrou a primeira vez, o Isabella era da... Era um dos vices dele, né? É que o... Só que Felipe... tem um detalhe, né, meu amigo? O Andrés chega com o Ronaldão debaixo do braço, né, velho? É, mas aí não é nem essa questão. A questão é quem vai ganhar com cada um que for eleito. Essa é a questão. E normalmente, quem tem a máquina, tem o poder, consegue fazer as melhores alianças e, infelizmente... É esse cara que ele tem algum favoritismo. É que, assim, mesmo o conselheiro do Corinthians, o pessoal que vai votar, mesmo tendo seus interesses pessoais à frente do interesse do clube, do Corinthians, é que tem tantas evidências contra o Andrés que é difícil acreditar que eles vão ter essa cara de madeira. Mas cada um sabe o que faz. 10 anos da renovação e transparência no Corinthians já, né? É, o estádio. Quem que era o responsável pelo estádio do Corinthians? Sim. Que era o sonho do corintiano, mas não a esse preço. Né? Então tem muitas evidências. Era 800 milhões, virou 2 bi, né? Fazer o quê, né? Mas ele disse que ele volta pra tentar arrumar isso, né? Que o Andrés quer voltar pra arrumar. Aliás... Como assim? Faz quanto tempo que o nome no estádio ia sair na semana que vem? Name Rights. Ah, não, é. Name Rights. Cozinhou semana anos, que vem. Hein? Cozinhou. E tá cozinhando até hoje. Eu lembro, né? Que ele viajava pra Dubai, né? Semana... Olha, aí falava, os caras começavam a falar, ó, semana que tá vem... Pra, Dubai, cada né? Lugar é. Que, pra cada lugar que ele ia... Nossa, o tá em Dubai, vai voltar com... com os caras falaram até valores, né? 600 milhões. Não, porque aquela companhia aérea... Nossa, esses caras ganharam dinheiro em cima do Corinthians. Aí fazia propaganda... pelo amor de ganhavam, Deus. Ganhavam, né? Ganhava 600 milhões. Alguém falava alguma coisa, já... Propaganda de graça pros caras. Aí sabe que eu fiquei sabendo que também? Tá aí implorando aí pra arrumar clube? Gilberto. Chupa, trouxa. Esse aí se ferrou. Mas ele não tá no bando de louco? Ele não tá? Não. Não. Esse não, se ferrou, o bando cara. De louco é o agente dele que faz ele fazer essas merda. O bando de louco é o pessoal que orienta ele. Podia, foi lá dar entrevista. Tá podia estar lá no lugar do Rodrigão. Trouxa, no meio do ano, mas já falou moral, que ia estar no São Paulo. Uma coisa, é jogador de 17, 18 anos cair na pilha de empresário. O cara já é macaco velho. Ah, né? Mas macaco velho que sempre caiu. Que o que queimou ele no São Paulo é que pra renovar lá, meu, puta, pediram uma grana. Absurda. No meio do ano já foi dispensado. Quem é o Gilberto pedir titularidade, gente? É brincadeira, velho. Trouxa, tá aí, não vai pro Santos. É não, vai lugar, pro, não vai, não volta pro São Paulo. O Palmeiras não tem lugar. O Corinthians não quer ele. Vai voltar pra onde ele saiu. Santa vai jogar no interior, vai jogar sei lá onde. Trouxa. É, boa. Outro estado aí. É, volta lá pro Santa Cruz. O Grafite aposentou, né? É, então, exato. É a cara dele. O Grafitão aposentou, hein? Mano, acho que temos. É o bumerangue. A vida é bumerangue. Nós temos placar aí hoje. Ai, ai, ai, ai. Como assim tem placar? Como assim? Eu se divirto, eu se divirto! O que você tá fazendo aí, Gauchinho? Tá louca? O placar do Estádio 97 informa! Na Vila Belmiro! Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Bragantino 1, Santos 0. Começaram bem na Vila, hein? Bom, como a torcida do Santos só tem véio... Idoso, trouxe aqui um garotão, um menino, um torcedor, pra fazer o placar comigo. Ô tio, eu sou palmeirense. Ah, ferrou. Como assim você põe um palmeirense pra fazer o placar com o chão? Eu achei que era muito engraçadinho. Eu achei que era santista, hein, gente. É, cuidado. Eu achei que era santista. Mas quantos anos tinha criança? A vida é bumerangue. Bom, já começa aqui criança. E 10 anos vai ser santista como? Que jeito, só se for um anão, seu bem. A vida. Que mais só se for um anão, não uma criança. A vida é bumerangue. Cuidado. Cuidado que volta. Que sentido você tá querendo dizer? Isso é uma ameaça? Só tô lembrando. Só tô lembrando. Sabe aquela do. Acabou, né, gente? É. Vem aí, ó, quando jogar. Copinha já foi. Conversa. Tá certo. Mas, ó, ontem, RG, porra, 1-0, né, contra o Bragantino. Que zica, hein? Você viu o gol de placa lá? O... Que golaço. Golaço. Dois chutaços, né, o seu Bento? É. E no final, aí, o Rodrigão teve a chance de empatar. Que pênalti não conseguiu. Quem, seu Bento? O Rodrigão. Nossa. É, mas a notícia, Mandrake, hein? Pelo menos uma notícia boa no dia de hoje, né? Enfim, Benfica e Inter se acertaram. O que que tava pegando, RG? Inter é o dono dos direitos do Gabigol. Sim. Que emprestou pro Benfica. Para o Benfica. Que o Benfica não quer mais. Que o Benfica não pode ver o cara lá. E então tinha que desfazer esse negócio para voltar pro Inter. E Inter, enfim, emprestar pro Santos. Então, sim, conseguiram. É, chegaram a um acordo Inter e Benfica, no máximo até amanhã, até foram quinta-feira. Foram na boca do caixa lá, zeraram tudo e agora... O Gabigol deve ser anunciado, deve chegar no final de semana aí na Vila Belmiro, empréstimo até o final do ano. Vamos aguardar. De acordo com a informação do chefe Benedetti ontem aí, a Inter de Milão falou que não bancaria os salários do Gabigol. O Santos tem grana pra bancar então, os 300 mil euros lá de salário? Não, mas aí se vem o problema é do Santos e aquilo que eu já comentei aqui. Vai ter que se virar, Marcão. Tem que pagar arrumar. 1,5 milhão de salário pro Gabigol? Não é pagar, 1,2 milhão, né? Corre atrás de recurso, Mota, entendeu? Vai buscar patrocinador, vai buscar parceria, joga mais no Pacaembu, tem que criar recursos, é o que eu falei. Agora, você tem que entender o seguinte, não dá pra olhar pro elenco e ver um Rodrigão lá e ficar quieto. Como é que isso você é verdade, vai fazer? Hein? Tem uma Libertadores aí pra jogar, né? Como é que você vai fazer isso? Porra! Do Casinho. Não tá. Entendeu? Tá, agora. Agora tá. É o mesmo caso nas devidas proporções do Casinho jogar Libertadores pelo Corinthians e o Rodrigão pelo Santos. Você não pode olhar o seu achar que o gol que o Rodrigão fez a semana passada, né? Sim. Nossa, gol de placa, gol de Pelé, aí tá vendo? Fica criticando o Rodrigão. Tá aí. É, quer dizer, não dá, gente. Não dá. Então, Copete, aí você olha pro elenco, né? Copete, vamos lá, Rodrigão. Sabe? Não dá. Você vai chegar onde? A lugar nenhum. Né? Alisson. Não dá, velho. Olha, São Paulo e Santos estão bem parelhos nisso aí. Não dá, é a mesma coisa. E outra, então, não adianta você falar assim, vou olhar lá no cofre pra tentar catar um dinheiro. Não tem. Não tem. E aí, o que a gente fala? Ah, precisa esperar voltar o Vitor Bueno. Por exemplo, ontem. O que pegou pro Santos ontem? Vocês não sabem, vocês não viram o jogo? A saída do Renatinho, velho. Que todo mundo chama de velho. Ah, mas eu vou te falar, o RG. Quem chama ele de velho é o RG. Entendeu? É o RG dele. Tô dizendo nesse sentido. Sim, quem viu o jogo notou isso, percebeu isso. Quer dizer, então, se o Renatinho, essa altura do campeonato, tá fazendo falta. Cara, mas o RG, eu também só vi o resultado e o final lá, o pênalti do Rodrigão, que aliás foi o último lance do jogo, ele perdeu. Com relação ao jogo de ontem, até onde você acha que o condicionamento físico também do Santos atrapalha um pouco nesse começo de pré-temporada? Porque hoje usei só para justificar falar muito do condicionamento físico. Não, porque, mas começo, Marcão, de temporada, qualquer pessoa que conhece esse esporte um pouquinho na prática, nossa, o seu bem. Nossa, que deitado. Não, mas é verdade, meio, né? Falou que você não faz. Não, não, não, não só não, ele, mas talvez ele é desse, sim, meio aí. Não, com o cara certeza. É atleta WBS lá. Para. Não, mas eu uso eu como exemplo mesmo, seu bem. Porque assim, qualquer pessoa que pratica atividade física constantemente, se você parar durante uma semana, a sua recuperação para voltar um pouco menor. Mas que nem jogadores aí do futebol brasileiro param praticamente por um mês, cara. Esses caras não se cuidam durante as férias. Muito, cara, difícil você pegar um jogador que fala assim, vou correr na praia, vou cuidar da alimentação. Então esse cara, ele volta com o músculo parado. Acho que só o CR7 faz isso. Exato. Muito, assim, a cultura do futebol europeu, o jogador de futebol europeu, ele tem a cultura de atleta. Aqui no Brasil o cara é boleiro. Então, o cara aí fica quase um mês parado. Ele não se preocupa em fazer uma atividade física, ele só se preocupa em encher a cabeça de cana, vamos dizer assim, comer porcaria. Mas eu concordo, Marcão, eu concordo com tudo que você está falando, número, gênero e grau. Não, desde quando eu usei para defender o Dorival, os caras falaram, você está louco, você está passando pano para o Dorival. Eu vou te explicar, eu concordo em número, gênero e grau com o que você está falando. Desde que eu assista ao jogo do Santos, em casa, à noite... Num gramado excepcional, que é um tapete, e veja o time cansado, o time sem criatividade nenhuma, os caras desmaiando, os caras caindo no campo. Mas não foi o que aconteceu ontem, Marcão. O que faltou ontem é aquela coisa, por exemplo, uma batida de pênalti. E isso tem interferência? Não tem. Não, não tem. Ali não foi tem. Mal batido, muito mal batido. Entendeu? As jogadas que você cria para chegar na área, para executar o cara. Por exemplo, aí o neguinho deve estar falando assim, pô, mas não vai falar do gol anulado? Foi mal anulado. Sim. Sim, lógico que foi mal anulado. O pênalti, eu não concordo, eu acho que não foi pênalti. Acho que foi um pênalti ali meio mandrake para mandrake, pra compensar. Eu achei que foi pênalti sim, cara. Não, eu não achei. Sinceramente, Marcão, tudo bem, cada um tem uma opinião. Eu não achei. Eu achei que foi mais um sentido de compensar. Falar, puta, pisamos na bola, né? Ah. Anulamos um gol que não era pra ter anulado. Então vai o pênalti lá. Quer dizer, o cara bateu o pênalti, dane-se. Errou. Final de jogo. Ah. Então, é isso. Se você tem todos esses elementos, o time tá correndo, o time tá criando, o time tá chutando, o Santos não pode, com todo respeito ao Bragantino em casa à noite, porra, perder. Então, RG, mas não é o Santos, é o começo de temporada, que nem o São Paulo. Então, mas esse começo de temporada, eu vou entender, por exemplo, num clássico. Vai jogar Santos e Palmeiras, vai jogar São Paulo e Corinthians, RG, onde você exige mais. Não, mas ó, é que tá. Só um minutinho, seu Bento. Porque assim, ó, o time do interior, ele começa a pré-temporada muito antes do time grande. Muito antes. É isso que eu tô falando, né, olha, Oliveira? Porque assim, o Corinthians... Por que ganhou o primeiro jogo? Calma, RG. O Corinthians no primeiro jogo contra a Ponte Preta jogou por 45 minutos com cara a mais e não conseguiu vencer a Ponte Preta. Perdeu em casa no Pacaembu. O São Paulo pegou no final de semana agora aí. Pegou primeiro o São Bento aí, mas com o time reserva eu não vou nem contar. Mas pegou no final de semana aí o Novo Horizontino. É. Cara, tomou um calor. Mas é isso que eu falo, seu Bento. É por causa do ritmo de jogo. O time do São Paulo não é a sétima maravilha do mundo, não é. Mas assim, pra ganhar do Novo Horizonte não precisa muito, cara. E Palmeiras mas o ritmo de jogo. Não. Você assistiu Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto? Não, tirou o pé. Primeiro tempo do Botafogo de Ribeirão e Palmeiras era pro Palmeiras ter virado pro intervalo perdendo o jogo. Sim. Se não fosse o Jailson, mas isso é função de quê, seu Bento? Cansaço. Morto. Cansaço, cara, é isso que eu falo. Ó, se a gente entender, o RG, que o futebol cada vez tá mais físico... Do que técnico, até mais físico e tático do que técnico... Você vai entender que, por mais diferença técnica que existe entre as grandes equipes e os pequenos, a parte física, ela conta muito nesse início. Claro. Tanto que, muitas vezes, os times pequenos nos campeonatos regionais, aí nos campeonatos estaduais, eles largam bem, depois os times grandes vão e conseguem se classificar naturalmente. Claro. Até hoje, nesse formato atual do Campeonato Paulista, só um grande não ficou entre os oito, não foi para a fase de mata-mata, que foi o Corinthians do senhor Mano Menezes. Esse foi o único que não se classificou. Mas é natural que nesse início, como o futebol é muito físico, infelizmente, que isso aconteça. Ó, uma notícia aqui de bastidores. Esquenta muito, muito, muito o interesse do São Paulo no meia Nenê. Ai, ó. Nesse momento, o pessoal que cuida da carreira do Nenê está tentando a liberação junto ao Vasco da Gama, para ver se ele consegue uma transferência pro São Paulo. Eu falei disso semana passada, eu acho que o Vasco deve muito dinheiro pro Nenê. É, exatamente. Eu acho que a estratégia do São Paulo vai ser a mesma que foi usada no caso do Anderson Martins. Eu acho que o Nenê vai se acertar com o Vasco lá com relação ao salário e fala, ó, vocês me pagam X aí do que vocês estão me devendo aí, ou o São Paulo arca. Pega uns garotos. Essa dívida. Não, mas o Nenê, cara, o Vasco é o que eu falei, em garoto. No futebol brasileiro, o Ale, guardadas as devidas proporções. Joga com uma perna, né? Não, e eu acho que ele é o que mais se aproxima. São Paulo. Ele é o que mais se aproxima do Hernanes, o seu Bento. Porque ele é um cara bom de bola parada, é um cara que tem bom passe, finaliza bem de fora da área. Então, guardadas as devidas proporções, eu acho que é o que mais se assemelha ao futebol do Hernanes aqui no futebol brasileiro. Muito bem. Vai buscar, Marcão. Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de organizar a semana e no McDonald's é dia de triplo burger bacon. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Meu Deus do céu, ainda mais essa hora do dia vai me bater a fome. Por apenas R$8. Quer deixar ainda melhor? Ah, é só pedir junto com aquelas deliciosas Mac fritas e bebida por R$19,90. Clássico do dia do McDonald's. Hoje é triplo burger bacon. E Ale, só complementando a sua informação aí a respeito do Nenê. Então vamos lá. Só complementando. Tudo certo entre Nenê e São Paulo Futebol Clube. Boa. Salário e etc. Tudo ok. Entre ambos, tudo ok. Eu acho que ele ganharia a mesma coisa que ele ganha no Vasco, cerca de 300 pau por mês. É. Quem que tá São Paulo ia pagar, né? Ele ganha no Vasco, você foi muito otimista. Não, aqui você falou, agora foi até engraçado. Porque eu argumentava com o Zé Fonte. O Zé Fonte, não, porque ganha tanto no Vasco, né? Tal, não sei o que lá. Na verdade, não ganha, porque não recebe. Não recebe, né? Não recebe. Então agora é uma questão mais de conversa entre Vasco da Gama e Nenê. Pra eles falarem, ó, vocês estão me devendo muito dinheiro e tal, vamos... Não quero entrar na justiça. Vamos rescindir aqui amigavelmente. É, esse já teria sido o primeiro Nenê motivo, mas Nenê vem, né? Rescindindo com o Vasco, o Nenê vem pro São Paulo e ganhando menos do que ganha no Vasco. Ah, é? Porque eu tinha lido a respeito disso na semana passada. Vai receber no São Paulo. É uma disputa entre São Paulo e Santos a respeito do Nenê. Só que o Santos pagaria acho que 250. Contrato de 18 meses. Um ano e meio, né? 18 meses, e se por um acaso o ano que vem for para Libertadores, dá uma esticada. Aí dá uma esticada. Será um contrato de 18 meses entre São Paulo e Nenê. Marcão, deixa eu ver que mais que se tem. Se eu sou você, eu saio agora daqui para ir buscar. É, já vamos lá para o aeroporto, né? Outra coisa, hein? Você que cantou a bola, hein? Você pediu. Sem gratidão, sem gratidão. O melhor do Nenê é muito melhor do que o melhor do Cueva. Opa! Ah, não dá pra Nenê comparar. No Paris Saint-Germain, Nenê tem carreira internacional, né, irmão? Outra pegada, né, irmão? Nenê jogou muita bola. Ah, eu acho que é mais bola também. Nenê é bom, não é, o Sombra? Nenê? Bom. É que vamos ver como ele vai estar fisicamente, se ele vai ter a dinâmica. Se cuida, né? Então, assim, fechando, acertando as pendências entre Nenê e Vasco, Nenê será o novo jogador do São Paulo Futebol Clube. Sim. Agora você vê, eu acho que estava nas pretensões do São Paulo ter o Nenê, ter o Diego Souza e ter o Cueva. É. Ok? Com esse imbróglio de hoje, acho que fica muito difícil aí um reacerto entre Cueva e São Paulo. Então São Paulo passa a voltar a ter a necessidade de mais um meia. Aí eu acredito, o Nenê talvez vá jogar naquela faixa central de gramado, o Diego Souza mais avançado, e o São Paulo vai precisar ainda buscar um jogador de lado. Um outro jogador. Um ouvinte nosso. Aí eu vou contar pra vocês, porque eu não sei. Assim, às vezes fala, mas você tá pegando fonte agora de nego que você não conhece, etc e tal. Bom, tem um ouvinte nosso que chegou e falou assim, olha, eu trabalho com transporte de aplicativo. Sim. E ontem eu deixei o empresário do Nenê no CT para conversar com o Raí. Do Nenê não, do Carlos Eduardo, do Goiás. Do Goiás. Desculpa. Eu deixei o empresário do Carlos Eduardo Goiás para uma reunião com o Raí e com o advogado Alexandre Pássaro. É. Que diz que o cara tá fazendo de tudo para trazer o Carlos Eduardo por São Paulo. Dizem ser uma joia do Goiás esse moleque. Eu particularmente não ouvi jogar. Eu nunca vi o Carlos Eduardo jogar. Você, é bom jogador. Bom. É bom jogador. Agora, é um jogador que São Paulo precisa. Correria pela ponta, ofensiva. É para resolver, Ale. Uma coisa é você jogar no Goiás e a gente tem os dois lados aí. O Eric, que chegou muito badalado pro Palmeiras e não jogou. E tem o Bruno Henrique, que é o principal jogador do Santos. Sim. Então, mas que é para resolver? Não, resolver não é, mas ele é um jogador que vai ser titular do São Paulo. Oh, sendo bom já é o suficiente. Não, mas é que o Eric era bom no Goiás. Sim. Falei, Carlos Eduardo ou Bale? Ah, não. Ô, que é isso? É humano? Romero. O São Paulo dá sorte, você né? Falou, com o jogador do Goiás. Goiás é tradição. Ah, deu sorte com o Danilo, com o Josué, com o Fabão. Já é mais de um, velho. Pô. É. Mas tem que Alex Dias. Ah, o Danilo, lateral direito, veio do Goiás também, né? Aquele atacante, André Dias, Alex Dias. Mas não deu muita sorte, por causa do Danilo não deu muita sorte, acabou de sair aqui no lance aqui, ó, Inter e Benfica acertaram a liberação do Gabigol. Pô, você é louco, cara, acabei de falar. Acabou de sair agora. Eu acabei de falar isso, não. Puta, olha, não, falta de respeito. Vamos falar isso, velho. Vamos falar então que você não falou, então, seu velho. Tá louco, velho. Não, juro por Deus. Ouvinte, eu peço desculpas pela nota, velho. Vamos. Eu acabei de falar aqui. Vamos falar, falar o que você não falou, então, seu Bento. O Zeca foi lá pro Girona, lá na Espanha, lá, hein? Giromba. É. Girona? Giromba. Giromba. Girona que fica ali do lado de Barcelona. Ele foi conhecer lá. Não consegui imaginar nem que ali tinha time de futebol. Nossa, uma cidade medieval. Girona. Nossa, coitado. Vai fazer o que lá, velho? Ah, se esconder no Santos. Você viu o que ele falou? Informação oficial, velho. Já tinha oficial aqui. Não, você consegue imaginar? Você teve em Girona também. Então, até lá, é até um negócio engraçado, quando tava esse negócio... Que nossa, o Batalhão sumiu de uma enormidade. A Catalunha, falou que da Europa, o bairro... Nossa, o europeu. Não, eu tive lá, né? Oh! Eu conheci o campo do Girona lá. Ah, conheceu o campo do Girona? Conheci o campo. É bonito o campo do Girona? Não, é pequenininho. É que na Catalunha, assim, são só três times. que é o Barcelona, o Espanhol e o Girona. Então, quer dizer, se eles conseguissem a independência deles... Só ia ter campeonato. Ia ter três. Ia ser tipo um... Tipo um gol de classe, né? É. Tipo é. Uma... Campeonato catalão rebatida. Ia ser triangular. É verdade. Ia jogar rebatida. Vocês não entenderam. O Bar veio aqui só pra humilhar nós, pra falar que conhece a Espanha, o cara. É. Não, eu entendi também. E depois que ele voltou de lá, ele voltou outra pessoa. Outra pessoa. Impressionante o Bar, mas cara. O Inter e Benfica... Triste um pouco. Obrigado, se acertaram. Obrigado, hein, seu Bento. É, mas eu fiquei boa, sabendo Bento. Pelo Mota aí. Desculpa, seu Bento, mas o Mota deu fonte, é verdade. Desculpa, hein? Tá aí louco, você fala, ô, seu Bento, assim, eu sou a fonte. Fala assim, seu Bento. Eu sou a fonte. É, mas você sabe o que acontece, a fonte é o César Filho. É que o Ale, você sabe o que acontece? O Carlinhos Aguiar aqui, o Carlinhos Aguiar tava escrevendo o jogo dos pontinhos do Silvio Santos. Ai, meu Deus do céu. Carlinhos Aguiar caiu, viu, do Silvio Santos. Ele voltou agora. Voltou? Recontratado. Cara, ele foi chorar lá na Luciana Gimenez. Vamos se atualizar, né? É. Vamos se informar, né? Realmente não tá dando pra ver o Silvio Santos, mas... Não dá, né? Não dá. Mas você viu, o cara foi chorar na Luciana Gimenez e voltou. Você viu como será funciona? Será que devia ter feito isso? Tá não, bem? Acho que não. Não, tá bom. Tá bom agora. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97. Foi lá. Também tem oferecimento de Mini. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini, tá bom? Muito legal, hein? Esse Country aqui, esse Countryman da Mini, esse SUV. Lindo. Demais. Muito bonito, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito e onde você pode adquirir o seu Countryman da Mini, tá bom? Vamos ao telefone, vamos com três ouvintes agora. Ah, ouvintes virgens. Hoje é terça-feira, apenas ouvintes que nunca entraram ao vivo aqui no Estádio 97, tá bom? 3284-7097. Ouvintes que vêm agora no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Pipoca, Dodô, pipoca. Tem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula. Numa perna só. Dodô, porco fedido, eu vou comer seu rabicó. É, mas tem um cara que tá pulando feliz, é o Dodô, hein? Cadê o Leiloco mora dessa, hein? Leiloco dá em Pardinho. Alô? Alô? Quem fala? Fala, Sombra. Eu falo, quem fala aí? É o Everton de novo. É, velho. Everton de novo. É, Dantas Lima. Mas então não pode, então não pode, que hoje é terça-feira, dia de antes mesmo. Alguém perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Eita, nós. Vamos lá, 3284-7097. Mais um na linha. Alô? Alô, alô? Alô? Oi, quem fala? É o Ismael. Ismael, vamos lá por partes. Abaixe o volume do seu rádio. Tire do Viva Voz. Dê três pulinhos. Pronto. Ô, Sombra, só enquanto o Ismael baixa o volume do rádio, uma informação aqui, ó. O Cueva apagou a postagem que ele tinha colocado. É. Apagou. É. Mas, bundão. Mas tem que falar pra ele que não adianta, velho. Agora já foi, né? Fala pra ele não postar, não é postar e tirar, pô. Cadê o Ismael? Eu. Democrata cristão? Ismael, o democrata cristão. Ô, Ismael, mora onde, velhinho? Moro no Campo Limpo, Zona Sul. E tem quantos anos? Eu tô com 36 anos. Ô, RG, 36 anos, Ismael, de o Campo Limpo. O RG, ele tá meio que nem o Viola, ele fala na terceira pessoa pra ele mesmo. É. Do Palmeiras, como é que é? O nome do... Só que ele esquece de perguntar o nome completo. É, nome completo, Ismael. Ismael, nome completo, Ismael. Ismael Antônio da Silva. Sabe por que eu te perguntei o nome completo? É. Porque a produção veio aqui quase de Ismael, porque eu não falo Olha aí, ó! Ismael! Brincadeira! Vai. Você achou ali? É, Cadinho! Hoje eu tô foda. Seis. Quê? É muito. Seis é muito. É muito o quê, é muito pouco. Ah, você merece bom. 10. Tá uma merda, isso aí tá uma merda. Nossa, ô. Tá no trem, pô? Velhinho. Você tá onde, Ismael? Você tá onde, velho? Eu tô no meu carro. Então, mas tu tá no Viva Voz ainda, não? Não. Tá. Então, que time que você torce, Ismael? Tricolor do Morumbi. Tricolor! Ah, tricolor! Já comprou o bercinho? Pra quê? O Nenê tá chegando, pô. Ah, olha aí. Ó. Pode estar chegando o Nenê pro Tricolor, aí, Ismael. É, não esquece, ele ainda tem vínculo com o Vasco. Ele precisa resolver as suas pendências com o Vasco. Já tá resolvido. Não, não tá resolvido nada. Com São Paulo está. O Nenê precisa se acertar com o Vasco. Mas posso te falar? Ele chega pro Vasco e fala assim, ó, se vocês não me pagar amanhã, eu vou entrar na justiça contra vocês. É que tem um componente aí, viu, Marcão? O presidente acabou de entrar no golpe lá, o trairão. Ele acabou de entrar. Primeira coisa que ele faz é perder o Nenê. Perdeu o Nenê. Vai bem, né? É o principal jogador do time. Quer dizer, não é simples, cara. E uma coisa que eu fiquei sabendo, o Nenê é São Paulino. Ele é de Jundiaí, não é, Sombra? É, ele é São Paulino. Ele torce pelo São Paulo. São Paulo. Acho que é um profissional. Atuou pelo Santos, pelo Palmeiras, não jogou também? Jogou. Como profissional, atuou na França também. Ou seja, um grande profissional. Ele sempre jogou bola. Mas todo mundo tem um time. O time dele é o São Paulo. E a ideia dele é... encerrar a carreira no São Paulo. No clube de coração. Exatamente. Eu participei do jogo beneficente lá dos amigos do Nenê. Participou pouco, né, Ale, desse tipo de jogo. Quase nenhum. Quase não jogou, né, Ale? Eu tenho mais jogo nessa temporada de 17 que o Wesley, o Tiriça. Mas vem, Neném, vem, Neném. Você vê a situação do Vasco, ele vai estrear daqui a pouco na pré-Libertadores. Sim, não tem jogador. Cada hora, eu fico com a impressão, eles estão jogando com portões fechados lá em São Januário. Acho que é pra não sair ninguém, né? Nem o jogador, né? Pra ninguém fugir. Mas olha, de repente o Neném não pode estar usando o caminho que o Anderson Martins usou pra sair de lá? Não, eu acho que pode. Eu acho que o Neném vai fazer, ele tem argumentos. Porque a mesma história, o negócio do Fluminense, que o torcedor fica bravo. Né? Filho, paga em dia direitinho, que tá tudo bem. Não dá brecha, não, né? Dá brecha. O clube consegue brecha. Ficar calçado de não tomar essas bolas nas costas, o Nenê, né? O Nenê, o ano passado, já tinha tido a treta, né? Que ele saiu, lembra? É, mas aí eu acho que foi por causa do Milton Mendes lá, o Didi Mocó. É, mas eu acho que tinha já tinha um lance da grana também. O amigão, o Ismael, você vê com bons olhos a chegada do Nenê? A possível chegada? Sim. Eu acho ele um dos melhores meio-campistas que tem aí no mercado. Porém, seria legal se pudesse jogar Cueva e Nenê junto, né? Mas aí depois que eu vi essa notícia da briga entre Cueva e Dorival, né? Deixa a gente meio desanimado, porque 2017 já foi meio catastrófico. Aí agora vem Cueva, não quer ficar. Desde o ano passado já tava dando essas birras. E agora... A gente perde Cueva. E sai perdendo todo mundo. O que vai ser do São Paulo? Vamos ter que mais um ano de agonia que nem no ano passado? Não, que vai ser um ano difícil novamente, eu não tenho dúvida disso. Isso eu não tenho dúvida. Caramba, Sombra. Minha esperança é que até o meio do ano o Raí arrume o time. Não, mas se você pensar assim, ó, o Nenê chegando, chega mais um jogador. Saindo. O Cueva saindo. E o Carlos Eduardo chegando. Tá, mas Carlos Eduardo, você garante? Você põe? Não dá pra garantir. Mas é assim, ó. Você começa a ficar com uma cara de time... Mas é isso que tá. A gente fica julgando. Veja bem, esse Carlos Eduardo, por exemplo, eu acredito, o Alê fala, é bom jogador. Mas o Alê também falou, ele foi muito bem no Goiás. Tem casos de jogadores que iam tão bem no Goiás. E não vou nem falar de Goiás. Quantos da base no São Paulo que sobem e não aparecem? Leões na base. Chega e a pressão no São Paulo hoje é gigante. Eduardo, e o Carlos Eduardo é muito jovem também, né? Mas eu particularmente acho que o Cueva não sai não, viu, cara? O São Paulo vai amarrar aí até a Copa do Mundo aí. E pra ele mas é interessante... pode não jogar. Hã? Pode não jogar. Não, mas você acha que é interessante por ele? É que nem o Ale falou. Você acha que é interessante ele ficar parado, encostado aí? Porque ele precisa jogar a Copa do Mundo. Se ele tem o interesse de ser negociado, ele quer ser negociado com um mercado bacana. Eu posso fazer uma pergunta. Perguntar pro nosso ouvinte e pro Ale aqui, que é 25%. Vamos supor que consegue vender o Cueva. O que deu uma chorada, o nego meteu 10 milhões de euros aí no Cueva. Vendeu o Cueva, 10 milhões de euros. Ismael, você pegava esse dinheiro e ia pra cima de trazer o Hernanes da China? Pô. O 10 milhões de euros mais. Com esse valor dá pra trazer o Hernanes? Eu acho que se chegar lá com 10 milhões de euros, uns 8 milhões, até menos se chegar lá na China pra levar o Hernanes 8 milhões de euros. O Hernanes tem 32 anos. É que ele devolve tecnicamente, né? Aí você não tá falando nem... Não tô falando de business, né? Não, você não vai vender mais. É aquela coisa. Claro é pegar não. O Hernanes pra ele se aposentar no São Paulo. É só pra resolver. Só que você resolve o lado técnico, putz grila, você vai ter mais 2 ou 3 anos de Hernanes. Exatamente. E aí é uma certeza, né? Porque você faz uma contratação, muitas vezes é uma aposta que você faz. com o Hernandes você tem uma certeza, né? Você vai gastar uma moeda, mas tem certeza que ele vai devolver. Você pode até manter o Diego Souza mais à frente. Sim. Sim. Deixando o Hernandes mais atrás. Hernandes, Nenê, Jucinei e Pepe. Uma coisa tudo. Agora, Alê, você que manja pra caramba disso, né? Você tendo o Nenê, você tendo o Hernandes e tendo o Diego Souza, faz com que todo o resto do time, principalmente as alas e o jogador pelo lado ali, tem que ser muito rápido e muito jovem. Ah, sim, tem que ter. Senão fica um time muito... Pesado, muito lento, né? Pesado. É, se bem que o Hernandes, assim, fisicamente, ele não fica a dever pra ninguém, ele ajuda muito. O Nenê já nem tanto, e o Diego Souza menos ainda. Então, em tese, você teria que fazer um esquema para proteger o Nenê e o Diego Souza no momento defensivo. Por exemplo, um 4-4-2, quando o adversário está com a bola, já protege esses dois. Porque o que você faz? Você põe o Nenê e o Diego Souza para marcar os zagueiros ali. Ok. Saída de bola. E aí você tem as duas linhas de quatro mais próximas e esses vão correr. Mas com característica para isso. A preocupação maior é na hora de atacar. Na hora de atacar, são dois jogadores. Quem é que puxa o contra-ataque ali hoje? Não tem. De velocidade, você vai ter um jogador de lado, vai, né? Vai ter que ter um cara... Vai ter que ter um cara rápido. Porque e bom. Nessa escalação, você vai colocar Hernandes, Petro, Jucilei e mais um. Que pode ser o Marcos Guilherme? Quem pode ser? No caso, hoje é o Marcos Guilherme que faz essa hoje função. É titular, o Marcos, né? Guilherme, ele recompõe nessa linha de quatro do meio. É meio o nosso Romero, né? E explode. Ah, é. Não, coitado. E explode em velocidade quando o time estiver com a bola. Essa é a função dele. Mas eu acho que você pode formar, sem dúvida que sim. Porque o Hernandes não tá nesse nível, pra mim, físico, que tá o Nenê e o Diego Souza. O Hernandes, ele tem dinâmica pra jogar no meio. Agora, o grande problema disso, eu não sei se vocês... Você faria isso, Ismael? Você pegava esse bolo de dinheiro pra tentar contratar o Hernandes de volta? Seria uma coisa interessante, né? Porque é um ótimo... É que nem vocês comentaram aí. É um jogador que... não precisa provar mais nada, a gente viu que deu certo. Foi diferente da passagem do Kaká, que não resultou em muita coisa. Em situações também foram diferentes, né? Mas nessa situação a gente depende muito, dependia e está dependendo do retorno do Hernandes. Como agora ele vai ficar por lá, quem sabe se o São Paulo tivesse, nesse exemplo que você citou, 10 milhões de dólares, tivesse separado... De euros. Eu não sei... euros. Tinha separado esse valor para ter contratado, se esforçado um pouco mais para ter contratado o Scarpa. Porque o Palmeiras, por exemplo, tem 3 meias e nós não temos nenhum. Mas naquele momento quem tinha o dinheiro para fazer isso era o Palmeiras. Aí, velhinho. Aí o jogador escolheu jogar lá. Aí não tem jeito, velho. Aí não tem jeito. Não, bom, ô Ismael, grande abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Tá bom, deixa eu só mandar um recado aqui, ô Sombra. Por favor. Um recado aí pro pessoal aí, a classe taxista, porque eu não tinha mencionado no início, o pessoal taxista aí, que a gente tá aí. Boa. Na luta, estamos lutando. Nossos maiores amigos são os taxistas. São os divulgadores do trabalho do estádio. Um abraço, Valdeci. Eles pulverizam, Eu sou aí do ponto aí perto de vocês, da rua Pamplona, lá embaixo, perto do Carrefour. Vou passar lá pra bater um papo com vocês aí, tô sempre por ali, naquela área ali. Demorou. Lá que se eu chegar lá no ponto do Carrefour lá, precisar de uma corrida, é por minha conta, viu? Ah, demorou, então. Nossa, o nome aí. Quando eu estiver lá embaixo, lá não vou subir mais pé, não, viu? Chama o Ismael. Ah, paga com um abraço. Pode chamar. Só deixa eu dar um abração aí pro meu amigo Edson, que acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Ele já é lá do ponto da Rosa e Silva, lá na Higienópolis. Um abraço pra toda a galera taxista aí. Boa. Pra todo mundo, pra vocês aí do estádio, que fazem um sucesso imenso. Eu sempre fui muito fã de querer ligar aí, graças a Deus hoje eu consegui. E boa. Muito obrigado por essa alegria que vocês transmitem pra gente todo fim de tarde. Boa, a gente leva uma fechada aqui, uma xingada ali, mas no fim, quando liga o rádio, parece que o mundo desliga e together. A gente volta a ter um pouquinho de alegria quando ouve vocês aí. Muito obrigado, velho. Como é bom ouvir isso aí, muito bom. Valeu, velho. Boa. Valeu, tchau. Um abraço pros taxistas também lá da Sumaré, lá, tá. Um amigo Rogerinho, boa, galera toda. Lá da Bílio. Ó. Uma pesquisa rápida. Antônio Alves, o taxista, ou o táxi do Gugu? Qual que vocês preferiam? Táxi do Gugu. Táxi do Gugu. Táxi do Gugu foi meio clássico. Engraçado demais que lá. Marcou, né? Marcou uma época. Marcou uma época, né? A música da Angélica, né? Então, vamos lá. Táxi do Gugu ou a banheira? Não, aí não dá, né? Aí acho que... Com todo respeito ao táxi do Gugu. Você acha que hoje teria condições de ter a banheira do Gugu na TV brasileira? Você tá de brincadeira, por que não? Ô, tem o pai pegando a filha lá no Big Brother, não vai ter. Mas eu vi uma história que com aquelas vestimentas não pode mais durante o dia. Pode. Ah, o Gugu fez no, na Record, ele mas fez. Mas à noite, né? Mas ele fez com outra roupa. Ah, é? Fez com uma... Mas qual a diferença? Época, aparecia as mulheres com a teta de fora. Não, beleza, o cara bem. Com a tenda armada. Mas qual é a diferença da banheira do Gugu e das Paniquete lá, por exemplo? É, tem mas a célebre imagem mas também do Van Damme, né, com a Gretchen. O Pânico passava depois das 8 da noite. Só podia entrar às 9 horas, da noite. Hoje tá tão perigoso. Hoje tá tão perigoso que se você olhar só, corre o risco de você receber uma intimação, velho. Por que você acha que aquela hora das 7 da noite só passa novela de época na Globo? É. As mulheres ficam vestidas até aqui, ó. Não, lembra a banheira do Gugu? As mulheres tenta ficar de fora, o cara Luiza pegava. Biela, o cara com a Luiza Biela, Luiza Biela e Alessandra Escatena. Mostrava a musofa do cara. Quantas homenagens você já fez pra Luiza Biela, Vieira? A Luiza Biela não achava, mas a Alessandra Escatena era bonita. Mas é que a Ambiel, ela é mais raçuda, eu acho. Você acha que ela jogava com mais vontade? Ela é meio Rondinelli, zagueiro da raça. Era raiz da raça. Pegava muito sabonete, né? Totalmente, sabonete maravilhoso, o chefinho lindo. Ele, a gente fez essa homenagem que o chefinho. Sim. Eu acho que hoje eu vou meter no YouTube lá e vou. Sim. Procurar, né? Luiz Ambiel. Estourar uma champanhe. Vai fazer um do You Remember, no YouTube. Um artesanal, sabe o artesanal feito com as mãos? É isso, Ale. Coisa linda. É época boa da televisão brasileira, hein? Quem não te ajuda, Ale? Não, preciso. Obrigado. Aí, ó. Vamos lá. Nada. Caramba, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. São três na sequência e agora só os virgens. Hoje é terça-feira, tá bom? Dedinhos. Aproveite virgens. As suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Asdrúbal. Toca, Asdrúbal. Churrasco com linguição, não curte pegar mulher. Mandioca, o Vieira choca, mandioca. Aê, Vieirinha, choca, Vieirinha, choca. Churrasco com linguição, não curte pegar mulher. Mandioca, o Vieira choca, mandioca, o Vieira quer. Churrasco com linguição, não curte pegar mulher. Acaba isso aí, velho. É Vieira, como é que choca uma mandioca? Mandioca, ele cozinha a mandioca, né? Mandioca. Vieira, pegava hoje, Motinha? Vai te catar, não. Vai. Alô, tá estragado. Vou mostrar o espeto de costela. Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Fala, Bruno. Bruno do quê? Bruno Silva Santos Teixeira. É a primeira vez que você participa ao vivo aqui? Primeira vez. Aí sim. Bruno Silva Santos Teixeira. Isso. Beleza. Quantos anos você tem, Bruno? 32. E de que bairro você fala? Eu falo de Osasco. Aí, Osasco. Velho. Sim. Bruno Santos Silva Oliveira, 32 anos, vem de Oss. Você esqueceu o outro sobrenome dele. Qual? Teixeira. É. Qual? Sombra, me lembra aquela época. Não, hoje já não muito, viu? Não, Vieira, não. Mas lá em Santo Isabel, antigamente, você ia na praça. Aí ficava aqueles caipirão sentado, com aquelas teixeiras do lado, sabe? Ah, vai... teixeira, usava teixeira pra cortar cana, né? Fuma, puta que 9.7. Ó, 9.7. Você deu 9.7 pra isso? É, por quê? Eu merecia 10, poxa. Tá uma merda isso aí, tá uma merda. É, merda tá esse cabelo aí com essa maquiagem. Seu cabelo tá esquisito. Ô, Bruno, o que aconteceu com o seu cabelo hoje, Ale? É a maquiagem. Não, é que o que os caras têm que gastar de maquiagem com o Ale, Loeble e o Ademir Quintino, velho. Não, e o Pretz? O Pretz não tem jeito de pôr uma máscara. Com o Ademir Quintino parece o Toninho do Diabo. O Ademir Quintino é a cara do Toninho do Diabo. É só pôr uma capa vermelha nele, cara. Não parece? Mas eu prometi pro Quintino, assim que o estúdio estiver novo, reformado, sim, a gente vai trazer ele aqui. Não, se contar o seguinte, o Quintino, cara, no casamento do Alê, eu vou falar um negócio pra você, hein? Fala. O Quintino tava aparecendo a Globeleza ali no final, hein? Ah, é? É, o Quintino levou, agora... ele levou o filho, ele tava todo sério. É. O filho é São Paulino, né? Ele tem raiva do próprio filho. Não é São Paulino não, seu louco. Ele joga no seu louco, é santista, seu louco. Agora, a hora que começou a tocar os funk lá, o Quintino falou, soltou. Ele foi até o chão. Foi até o chão. O pessoal lá do Esporte Ativo sempre ouve a gente. E aí eu só tenho uma rusga assim, sabe? Sim. Um certo até muito. Ranço sim. Com o Alexandre Pretzel. Eu acho que eu falei alguma coisa que ele não gostou. Porque desde o primeiro dia que eu cheguei lá, que ele olha feio pra mim. Não, Ale. Agora faz uma apanhar. Agora, o que tá esquisito naquele programa que eu assisto, né? Então é você. É. Falar que tem uma pessoa vendo é você. É. Aquela peruca do Mauro, hein, velho? Nossa, mas é Mauro. Eu acho que ele colou errado. Não sei o que aconteceu. É estranho, hein? Aquilo é um texugo. Uma chinchila. Ele botou uma chinchila na cabeça e saiu. Assim, ele dá banho no texugo e tem meia. Deixa eu falar, meu. O Mauro é o melhor texto da mídia. Não, ele é maravilhoso. O Mauro é bom. Tanto que nesse programa que vai ser meio-dia aí de placa, o nome é por causa do pai do Mauro Betti. Da placa. Porque a origem do gol de placa é do Jamir Betti. Isso. E aí a gente pegou o Mauro pra ter um que entende de futebol. Porque eu, o Rodrigo, essa turma se, aí, é difícil, né? Quem são os elementos aí desse... O Rodrigo Rodrigues apresenta, que até é uma curiosidade, porque o Sport Interativo pegou uma dupla, que já deu errado antes. Quer dizer, não é aquela, sabe que você fala assim, Rodrigo insiste, e Alê. Né? Insiste, no erro. O Hernandes é certeza que vai dar certo. Então não contrata. E o Gui Palese e o Gustavo Zupac. Ah, boa, Rodrigo, boa, que tá gatinho. Certo. Ô, Bruno, só gente boa. Que time você torce? Santos. Rapaz, Rodrigão Teixeira. Oi. Descarrega aí, velho. Pô, com o Rodrigão no ataque não vai dar não, hein, cara. Mas isso é só a prévia do que vai acontecer no ano, viu, Bruno? Não, fala, pelo amor não, de ninguém Deus, merece, cara. Né, Rodrigão? Com o Rodrigão no ataque, Romário de lateral esquerdo, meu Deus. É ruim? Meu. Diz que a torcida pegou no pé dessa história do Romário, hein? É, eu esperei o segundo jogo, né? É, já vão queimar o cara. Não é isso. Mas 180 minutos, cê né? Espera pelo menos 180 minutos. Cara, sua primeira avaliação. Vai ser difícil, hein? Ele é Romário, mas ele deixa uma avenida assim, Pacaembu, fácil, velho. Nossa! Ale, o cara não consegue voltar, velho. É o submarino, né? Aquele nossa! Que até desce bem, mas demora pra retornar. Parece aquele lá que ficou, né? Desceu e ficou. RG, tá, não é o caso de pedir pinico pro Zeca? Fala, mano, não vai se esconder no Girona. Volta pra cá, vamos conversar. Que nem quando a mulher fala, ó, peguei minhas malas, tô indo embora. Fala, não, Benzinho, volta. Volta que nós troca ideia. É, mas aí vamos cair, vamos... Quero saber por que a mulher foi embora. É, cara. Aí, mas, aí se a mulher quer, né? Cara que foi o Santos na justiça. É, e aí vamos cair no mesmo erro, né? Por exemplo, tipo, São Paulo vai ficar... Refém, né? Refém do Cuiabá. O Santos vai ficar refém do... Mas não é melhor você ter um Zeca, ser refém do Zeca, do que você depender do Romário no Libertadores, aí? Não, pega caju, pega castanha, pega RG, qualquer outra coisa. Nós temos aqui um consultor informal sobre assuntos santistas. Consultor informal. Meu amigo Jeová, lá do Sem Parar. Jeová, sempre atento, Jeová. Exatamente. Ele é santista muito menos tempo que você, ele é muito mais novo que você. Claro. É... Uma criança. É praticamente um bebê. Que Nenê vai ser de São Nenê Paulo. Nenê é de São Paulo. É. E dizem que coisa horrível. Romário, Vecchio, Rodrigão, Sacha. E ainda complementa, Renato precisa ir embora. Ah, agora você comprou uma briga com a RG. Ah, não, que ingratidão. Não. Aí que tá. Eu tenho certeza que o Jeová aqui no caso tem muito carinho pelo que o Renato foi já pro Santos. Sim. Ele não estaria falando assim em termos de já não dá mais aqui gás? Mas corre. Mas é fato, né? O Renato ultimamente tem se machucado bastante, coisa que não acontecia. Elástico velho arrebenta. É, e aí arrebentou a primeira vez e agora tá difícil. E o que aquela cueca de elástico que você gosta, que eu, né? Me referi, você não quer jogar ela fora. Mas o que eu me referi ao jogo de ontem, é impressionante a falta que o Renato fez quando saiu. Esse que é o problema, não, né? Não tinha ninguém pra entrar no lugar do Renato. Jeová, mas você quer falar também aqui? Vamos falar de Edmar, de Marcos Guilherme, de Lucas Fernandes? Mas vamos falar também, ó. Tem nossas trolhas aqui também. Ah, mas todo mundo tem. Agora, o ouvinte tá certo. Renovar como? Você olha pra Rodrigão, você olha pra Copete. Não, Rodrigão é trash. Cara, mas é aquela história, você vai renovar como? Não tem opção. Não dá. Os caras têm que ir atrás de jogadores que não tem no mercado. É que no caso do Santos, a base sempre salvou um pouco o Santos. Não dá, né? Entendeu? Aí de repente pode pintar. É esperança, né? Mas o cara olha lá pra baixo e tá vendo, Ale, viu a copinha, viu os caras jogando, fala, eita. Tem um menino que joga de volante, mas que é último ano, que chama Nunes lá. Que é bom jogador. Quem é o tal do Calabres lá? Calabres. Então, esse é o que separou da Adnê, não foi? Calabres? Calabres, é verdade, é verdade. Esse é o que sobrou dessa copinha aí. É o Calabres. Dizem... Eu gosto sem cebola, no caso. Que dizem que é... Gosto de cebola? Não gosto de cebola? Não gosto que dá um pouco de mau hálito, né? É verdade. Calabresa eu gosto inteira. E de alho, você gosta, Lê? De alho. Normalmente descascar. Quando eu. Quando eu como cebola, parece que eu engoli o Mota, sabe? Fica aquele cheiro. Nossa! Nossa senhora! Eu acho que se tiver. Assim, o bafo do demônio. Nossa! Faz gargarejo com o Rio Tietê, né? O... Não, olha, eu vou falar um negócio. O Mota outro dia. Fica com aquela boca de Monra, né? O... Ah, que nojo! O Mota gosta agora. Mas mais que aquele babalu bueiro, né? Ah, que nojo! Ô, Bruno! Oi! Você também compartilha dessa opinião que Romário, Vecchio, Rodrigão e Sacha não tem nível pra jogar no Santos? Cara, não dá, cara. Eu prefiro o Renato com uma perna só do que Leandro Donizete. Vecchio, pelo amor de Deus, essas porcarias, David Braz, não sei o que esse cara faz no Santos ainda. Pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais esses caras. Eita. É difícil, é complicado. Agora, cara... Tem o Jair lá, não, né? Tem, cara, não é tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Mas você... só da molecada, né? Sim, sim, mas eu tô dizendo, mas não tem dinheiro. Aí você vai disputar o mercado com quem? Você vai disputar mercado hoje com o Palmeiras? Não vai, não tem jeito, não adianta. E outra coisa, quantos times brasileiros estão na Libertadores? 6? 8, né? 8? 8 querem jogadores, 8 querem se reforçar, 8 que tá buscando o melhor que tem. O melhor que tem, olha qual é o melhor que sobrou aqui no Brasil. Mas então, você falou de Palmeiras aí, a tia Leila, acho que deu ruim lá com a Receita Federal, hein? Leiloca, né? A Leiloca. Agora vai acabar essa mamata de contratação, vai acabar. Não é nada. Não, mas tem dinheiro pra caramba. Mas disseram que a patrocinadora do Palmeiras até agora não colocou um centavo esse ano nas contratações? Que é isso, mas disse que deu 20 milhões pro Lucas Lima, não foi? Eu tava lendo hoje. É, eu apareceu uma notícia assim. Que, então, a parte é da Leiloca. Eu não me iludo com relação a Brasil, porque aqui sempre tem o tal do jeitinho. Então, sincero e honestamente... Só de dinheiro que a Leiloca desviou pro Domênico Gato, isso aí é né? Então, hoje num país onde você vê o cara lá se comprometendo a devolver, por exemplo, 200 milhões, porra, pra não, Petro... Fora, se a gente tá falando do Brasil e nada, de justiça, né? O julgamento ontem na novela, que não acabou, inclusive, que a véia... Não fala assim. Conta ali o que aconteceu, RG e Alê, porque eu não vi. A véia ex-prima, a véia. Sim. Pô, foi lá e ferrou a amiga, caralho. Ah, não. Pô, matou, a Baioma também matava, hein? Matou mesmo, matou bonita, a véia. Foi retirada do negócio, a véia. Caralho. Tá louco. Sacaram do que novela, hein? A Anã ia fazer o depoimento, mas ela não alcançou o microfone. E a Anã, o cara, o portuguesinho tá indo embora, velho. Ah, também, tá embora? Por que vai embora? É, porque ele tá com medo que a mãe perca a mina, né? Então, o portuguesinho queria dar o golpezinho, né? É, lógico. Mas aí o outro que é o bonzinho, que gosta mesmo da Nan, falou pra ela, mas ela ficou putinha, né? Falou, esse cara aí quer dar o golpe. Que nada, você tá com ciúme, senão o cara não é disso. É, a Nan tá cega, né? A gente sempre gosta dos canalhas, não sei por quê. Já é a Lã e tá cega aí. Ela quer o portuguesinho, que é canalha. Ô, Mota, você parece aquelas tiazinhas que fica assistindo a novela, você fica conversando com a televisão, não faz isso. Vá, faça. É a mama bruxeta. Você dá boa noite pro William Bonner? Boa noite. E dou bom dia pro César Filho. Ele queria dar mais coisa. Não, William Bonner. Pro César Filho eu dou bom dia, quando ele começa lá o bom dia. Se tivesse que escolher o William Bonner ou o César Filho... Ah, o César, né? É. Ele dá informação aí. Velhinho, ó. William Bonner é do Pérez. O Pérez, você acredita numa boa administração dele, cara? Cara, a única coisa que eu tô acreditando que ele vai fazer é o aerotrem até a Baixada. Não, Levi Fidelis. É mesmo, cara? Você não bota fé no Pérez? Ah, não dá. Com esse vício aí dele aí, que também era envolvido com torcida organizada. Não tô muito confiante, não. Véio, você tá numa deprê, velho. Parece nóis. É, o que nós temos que torcer é pra dentro de campo dar certo, o Bruno Henrique voltar o mais rápido possível. A sorte é que time gigante não cai. Vitor Bueno cai. Voltar o mais rápido. É, por enquanto, ainda não tivemos esse tipo de susto. Mas não pode ficar facilitando também, né, cara? O Jeová, ele falou assim, o Jeová, ele não tá muito feliz com o Renato. Ele falou assim, Renato é igual o primeiro casamento. Foi bom, passou. Nossa, que deitada, cara. Mas, agora levanta o Jeová. Você teve, RG. Esse Jeová aí, que nem aquelas testemunhas que vão na porta da sua casa no domingo. Ninguém pode dar confiança, não. Deixa eu falar. Ô, Jeová, mas tem aquelas vezes que você tem que considerar, tem que, né? É que o RG é cheio de fazer retorninhos, né? Manter um relacionamento. É praticamente o canal Viva. Entendeu? Toda hora tem uma reprise. Manter um relacionamento. Não pode deixar assim, pô. É, né? Não vai matar, né, velho? É, isso aí. Ô, Bruno, um grande abraço. Você queria falar, Vieira? Não, não, pode só comentar uma notícia que saiu agora. O volante Christian, aquele que tava no Grêmio. Christian? É. Ele acabou de fechar com o São Caetano. Que beleza. Ó, mas tá bem o Christian. Não, o Christian ganhou o Paulista, o Brasileiro e a Libertadores sem jogar. Mas ele tá mais pra Praça Nossa aquele do que o Corinthians? É? Mentira. Ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, Brasileiro pelo Corinthians. Mais hora de banco do que office boy. Nossa. Pergunta pra ele se tá ruim a vida pra ele. Continua ganhando do Corinthians, né? Ganhou o Paulista salário. Também, não, continua ganhando o salário do Corinthians, né? Agora não, eu não sei, agora ele foi pro São Caetano. Se desvinculou. Eu também acho que ele se desvinculou. Mas com aquele cabelinho tá mais pra Praça Nossa. Não, não falar que coisa. Fizesse a dupla, pra ele voltar pro auge mesmo, só se fizesse a dupla com o Ralf, né? É, Christian e Ralf. Ficar bonito. Você conhece alguma música de Christian e Ralf? Não, se você der a introdução, eu vou atrás. Aí, dá a introdução pra ele, seu trouxa. Vai. Eu vou procurar uma aqui. Velhinho, suas considerações finais. Posso mandar uns abraços aí? Lógico, pode. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do grupo do Velha Guarda, tá? Pro meu parceiro Cris Aiza também, que sempre liga aí. O Ale que gosta do time dele, que é o Bandilândia. Ah, eu mandei um abraço aí outro dia pro Bandilândia. Opa. Bandilândia, velho. Um abraço aí pro pessoal do Bandilândia, do grupo de futebol Rivalidade. Lá que tem o Toninho sem mundial. Esse fica bravo, hein, palmeirense lá. Toninho sem mundial. Cuidado, hein, velho. Tá certo, velho. Sensível demais. Eu sou como alguém que chora. Jesus amado. Meu Deus amado. Falou, fera. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Terceiro ouvinte do momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367. 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. O Marcão, essa donzela, com a boca cheia de pão com mortadela, resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar essa cadela, vive de calcinha nas vielas, se passando por pegador de cela, grudado com os travecos na viela. Ela, ei, mano, cover mãe de cela. Ela, de cela. Essa é a melhor que tem, né? Ah, inferno, a melhor de todas. Essa é legal. Essa é demais. Mas é legal que o tocador toca um minuto e meio, essa porcaria. Não tocou, vai. Alô, quem fala? Tocador. Oi. Boa, sogra. Boa. Tudo bem, e você? Tudo bem. Tudo bem, sogra. Qual é o seu nome completo, amigo? Guilherme Gomes Cândido dos Santos. Guilherme? Gomes. Nunes? Gomes. É Gomes? Gomes. Ah. Isso. Gomes do quê? Cândido. Cândido? Do Santos. Nossa, vem 10 vezes sem juros. Guilherme Gomes Cândido dos Santos. Ah, boa. Quantos anos você tem? 20. 20 anos. Mora onde? Vila Zelinda. Vila Zelinda. O que você faz aí? Você trabalha no quê? Infelizmente nada agora, mano. Nada? Tá desempregado? Você tá só no Gomes e Bebes, velho? É isso aí. Eita, nós, hein? Gomes e Bebes. Momento sabático. 9,5. Me engravida de gênio. Deus o livre. 9,5 você deu pra isso? Você engravidaria o Alê ou o RG? Ah, não. Ganhar uma pensãozinha. Não, o Alê eu pegaria e daria de presente pro Mota, velho. Engravido, Alê. O que eu te fiz? Eu engravido, Alê. É que o Mota gosta de você, não. Não, mas não tem necessidade desse tipo de conversa agora. Tem. Ai, ai. Ô, Gomes, que time você torce? O maior do mundo é o Peixão, caralho. Aê! Eu tô assustado. Hoje é o call center do Araçá, que tá ligando aí, ó. É. Temos que protestar. Fora Rodrigão, né, Gomes? Agora eu vou fazer pro Gabigolzinho, né, mano? Gabigol. Você tá foda, viu? Ô! Palavrão, não! Calma, Gomes, calma. Velho boca suja. Calma, Gomes. Oxe, velho o quê? Eu tenho metade da sua idade, ô bomba do caralho. Você é mais velho que ele, você tem idade pra ser tio dele, Marco. Você é praticamente um Sandro Hiroshi aí do Jardim, sei lá o que. Ele é novinho, ele é novinho, Marco. Tem, Gomes? Eu levo meu RG aí pra você ver se você... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 20. 20? Gente, ô, Marcão, ele é geração Marcão Neymar. Marcão tem idade pra ser pai, tio dele, velho. Pai também. Ô, Guilherme, mas pô, e aquela música? Então contesta a sua idade, que todo mundo canta assim, ô Vieira. O Santos é o time da piada. O Santos é o time do meu vô. É, mas é, mas é mais legal, né, Gomes? É mais legal que aquela lá. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Ah, vamos ser campeão! Que isso, moto? É? Isso aí é um hit errado, hein? Fala. Tomou a pedrada de graça. O Santos é rotulado por ser velho, o Marcão então é viado? Que é isso, exatamente. Irmão? Vai, então. É o Bobizinho aqui. Pergunta que tá sonhado Mota, hoje. O Mota responde. Ô Guilherme, o Santos na Libertadores aí, cara, você tá confiante com esse time aí? Ó, eu acho que o nível do futebol brasileiro tá baixo, né? Tipo assim, por exemplo, os caras querem pagar 400 mil no ceifador, que é fraco. O Santos é o Rodrigão, que ele, o ceifador, pra mim, botar, jogar camisa pro lado, qualquer um pegar, é horrível. Cê... Então, o Grêmio ganhou ano passado com um monte de refugo, então tem que esperar. Nossa, que pedrada que você deu no Vieira agora. A camisa joga sozinha, amigão. A camisa joga sozinha. Ei. A camisa joga sozinha, por isso. Sim, a camisa. Não, a camisa do Santos é pesada. Do Grêmio é inútil. É, realmente, é assim. É, eu não precisei do Pelé pra ser tricampeão da Libertadores, chupa. Nossa, e meu ídolo é o Anderson, fez gol na Batalha dos Aflitos. Como que história da hora, não? Não, meu ídolo chama Renato Portaluppi, chupa. Nossa, Renato é maior que Pelé, é isso que você quis dizer? Não, eu não preciso do Pelé pra ter três Libertadores. Nossa, mas você precisou do Renato. São Paulo, ninguém conhecia ele, mano. E aí, gente? Renato Gaúcho? Não, ninguém. Vamos deixar esse pessoal aí do Sul pra lá, vai. Vamos falar aqui agora do Santos. Você vai pra você vai pro litoral sul agora. É, vamos pro litoral sul agora. Vamos pro litoral sul. Perguntar uma coisa, qual é a chave do Santos na Libertadores? RG? Você sabe, velhinho? Como você não sabe, RG? Não, ele também não sabe. Eu não lembro. Ninguém lembra. Eu não lembro. Eu sei que preciso ainda saber se vai compor a chave toda com a Chape, se a vai Chape passar. Ou Nacional. Ou Nacional. Não, Ale, você tem aí, Ale? A chave tô pegando do, aqui. A chave do Santos. Aí, ó, o Vieira aqui, ó. Ninguém lembra tem de cabeça. Estudiantes, assim. Né, o qual que é? O Estudiantes de La Plata. É. Deixa eu ver. É o Garcilasso. Isso, e o terceiro é o... Eu acho. É o da pré-Libertadores, que ele tá sendo decidido agora. Que é o Real Garcilasso. E o Estudiantes. Estudiantes e... Não, e o Santos, né? E agora tá esperando o quarto. Espera um. Passam dois. Passam dois na chave. Você teme ficar fora? Olha, pelo que dizem da chave do Santos, não. Acredito que o Santos deva passar. Eu acho muito difícil ficar fora, Sombra. Eu acho que passa. Vai que, né? Porque o Santos teve um ano que brigou pra não cair em 2008, que tinha Betão, tinha Trevor Pereira, tinha Astorga na zaga, e o time chegou às oitavas de final e foi roubado pela América do México. Então, com um time que é muito melhor esse atual, é muito difícil ficar fora. É foda. Eu acho que passa. O Santos tem tradição, isso não se compra, né, mano? A nossa única dificuldade vai ser, eu entendo... ter time, mas não ter elenco. Eu acho que vai chegar em um momento que, com a volta do Vitor Bueno, com a volta dessa galerinha aí, foi a volta de quem? Pepe? Menino que machucou o olho lá, o Tostão. Bruno Henrique. Tostão machucou o olho, Tostão. Bruno Henrique. O Tostão não é jogador do Santos. O time ainda não tem, né? Porque não tem lateral esquerdo. Zagueiro que machucou. Não, mas zagueiro vocês têm dois muito bons os meninos, Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Mas o Veríssimo. Lucas Veríssimo jogou bem. Deixa eu fazer uma colocação aqui pra vocês, santistas, né? Nosso ouvinte. Você, RG, os 25% do Alê. O Santos, ele perdeu o Zeca, que era um jogador, agregava tecnicamente, e também era um jogador de personalidade em campo. Não era um jogador daqueles que se aquietava. O Lucas Lima, idem, tecnicamente, também é um jogador que você vê que é um jogador de protagonismo. Sim. Psicológico, do meu entender, né? Não é um jogador daqueles que se esconde, né? Ele podia, de repente, no fim, chegar e se ausentar um pouco. No fim, ele tava dando migué, tava roubando mesmo. No fim, era outra história. É outra história. Né? Ricardo Oliveira, protagonista tecnicamente e de liderança. Os cara que chama a responsa. Exato. Então o Santos, ele perdeu o Zeca, ele perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira. Tô esquecendo de mais algum aí que perdeu ou não? E perdeu o Thiago Silva também. E o Thiago Silva, que apesar de jovem. Thiago Maia. Que se garantia tecnicamente. Não era bobão. Não pipocava. Jogava muito. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Santos aí, quem são as pessoas hoje, quem são os referenciais técnicos e psicológicos do Santos hoje? De liderança, o Renato, E o técnico é o Bruno Henrique, né? É muito pouco. Pouco. E o Vanderlei. E pode ser o Gabigol também, né? O Vanderlei fica lá no fundo do gol. Não, eu digo, mas são pilares. O Gabigol pode ser esse referencial. São pilares. E aí você pode ter a volta do Gabigol, tem a volta do Vitor Bueno, que vai agregar futebol, tecnicamente. Mas assim, ó. Por exemplo, o Thiago Maia saiu e entrou o Alisson, que é abaixo do Thiago Maia, mas não deixa a desejar. Quem? O Alisson. Ele é bem abaixo. Eu acho bem abaixo, hein? Mas é assim, não deixa a desejar. Não, tudo bem, mas bate mais do que olha. O Alisson é um risco, hein? Olha, o Jeová, nosso consultor santista, falando assim, gente, o Vitor Bueno precisa implantar um joelho. O Bruno Henrique precisa de um olho novo. Tamo ferrado. Ah, não. Ó, Jeová, aí você tá bem, porra. Eu não sei. Três gols ano passado. Será que faz tanta falta assim? Eu não sei se você tá falando sério ou se é o Sombra que tá te sacaneando. Não. Conhecendo o Sombra do jeito que eu conheço. Não. É. O grande mau caráter daqui da rádio não sou eu, não. É legal o otimismo do Jeová, né, cara? Você vê. Agora, só uma observação. Você estaria otimista com esse Santos? Não. Eu já falei que eu acho que o Santos sai na fase de grupo. Só uma observação. Ele tá passando pano pros caras. Eu não tô passando pano. Tá pipocando? Tá. Só uma observação. Esses jogadores que o Sombra citou, que saíram do Santos, Zeca, Lucas Lima, né? O Ricardo Oliveira, e desses três caras, o único que fez falta, o ano passado, que vai fazer falta, é o Ricardo Oliveira. Porque o Zeca e o Lucas Lima, o ano passado, esses caras não jogaram pelo Santos. Não foram esses caras. Sim, mas até agora não foram esses caras que levaram o Santos. O Ricardo Oliveira também não jogou nada. Não, mas foi o que mais jogou, né? Fazia os gols. Fazia os golzinhos dele. Ajudou a botar o Santos na Libertadores. Mas, RG. Diga. O Ricardo Oliveira, ano passado, teve cachumba, hérnia. Teve bronquite, tudo que de doença. Parecia a música do Titãs, o pulso ainda puxa. Assim, ó. Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose. Febre amarela. Eu concordo. Eu concordo com você, mas dos três, foi o que mais jogou, cara. Ué. Porra, mas se ele foi o que mais jogou, imagina o Pimar. Então nenhum dos três. Não. Não, o Lucas Lima jogou bem na Libertadores. Não, em comparação a Lucas Lima e Zeca, nos últimos jogos, quem jogou mais do que eles? Ah, o Lucas Lima, puta. Não, mas na Libertadores ele jogou tá bem. Tá bom, mas, pô, fez um ou dois jogos e depois... E o Vitor Bueno, chutou a melancia. Eu acho que ele pode agregar tecnicamente. Pode. Mas eu não vejo ele como liderança. Eu não vejo ele como protagonista. E ele também não tem nenhum outro protagonista ao lado para ele poder crescer. Acho que o Santos, mesmo com os jovens, vai passar pelo mesmo problema do São Paulo. Faltam jogadores, protagonistas para ajudar esse processo de amadurecimento. É, eu concordo. Porque essa molecada... O brasileiro ano passado tinha algum protagonista? Você fala, tipo, olhando o papel antes? No campeão? O Cássio é um protagonista. O Fagner é um protagonista. O Jadson é um protagonista. O Jadson tem pouco de jogante onde passou. Ah, peraí, o Jadson fez muito sucesso onde ele passou. Jogou bola, hein? O Jadson fez sucesso. Tanto que ele terminou o campeonato no banco, né? Ah, mas você não pode julgar o campeonato do banco. Ele fez 90% do campeonato jogando bem. Ele jogou bola. Bom primeiro turno, né? Ele jogou bola. Bom primeiro turno. Ele machucou e quando ele voltou bem. Foi quase o segundo turno inteiro. Bom. Aí temos uma discordância, mas eu acho o Jadson protagonista. Eu não vejo ele como jogador coadjuvante. Também vejo ele. O Jô. Naquela Sul-Americana do São Paulo. Ele não era protagonista. Naquela Sul-Americana? Isso. Ah, era um dos protagonistas do time, sim. Daquele São Paulo, sim. Ele... Mas o cara que era o pica do bagulho era o Lucas, pô. Não, mas quando eu digo protagonista, quero dizer que tecnicamente ele era o melhor. O protagonismo ele exerce não só muitas vezes pela questão técnica, é pela questão psicológica, é pela questão do quanto aquele jogador, quando entra em campo, ele provoca uma alteração de conjunto. O Lucas não tinha liderança nenhuma, só que o Lucas estava voando. Tava voando, exato. Tava jogando bola pra caramba, velho. É verdade. Por isso que eu tava falando que o Santos hoje acho que carece de lideranças técnicas e psicológicas. Esse é o detalhe. Hoje, se você for contar, é só o Renato mesmo. Líder, assim, lá, é o Renatinho. Não tem, cara. Não tem jeito. E o Vanderlei, né? Ah, o David Braz também, acho que é um líder não técnico, sim, não né? Técnico, não, parece que é líder, pô. Só fica mandando a torcida cantar, o cara tá da porra. É mais ao E, mas... Não, tecnicamente, eu acho que ele, no meu time, seria reserva, inclusive, Pra mim ele é o quarto pior, na ordem dos zagueiros do Santos, ele é o quarto. Mas ele tem ascendência sobre o grupo, né? É, você vê o São Paulo, eu vejo ele tão fragilizado tecnicamente, mas em termos de liderança, tem pelo menos três jogadores ali que são de liderança. Sim, Petros. O Petros, o Jusilei, e acreditem, ou não, mas o Rodrigo Caio também é um líder do grupo. Sim, pelo tempo que ele tá no clube. É, aí já por tempo, ganhou principalmente, por tempo. Principalmente o Petros ali, é um cara... É, isso aí. E eu não sei, pode ser que o Diego Souza venha amanhã a desempenhar. Não sei se é muito papel velhinha, dele. Velhinho, o santista anterior aí não bota muita fé no Pérez, não. Você bota? Eu acho que foi, dentre as escolhas, era o melhor que tinha. Acho que tá fazendo um papel certo, não tá fazendo loucura. A prioridade dele na campanha era diminuir a dívida. Os funcionários diminuíram bastante. Diz que tinha mais de 800 funcionários lá. Diz que a gente tem que fazer até nada. Lá, então, acho que ele tá colocando certo. Tem que deixar trabalhar, pô, porque o pessoal fica cobrando jogador, não adianta fazer loucura, porque depois a conta chega. É isso aí. Então tá bom. Falou, velhinho, quer mandar um abraço? Eu quero pedir um emprego, se tiver aí, demorou. Que você faz, velho? Não, pô, pode pôr na rádio aí, mas se quiser qualquer coisa aí, nós estamos aí. É, mas pôr na rádio pra qualquer coisa. Pôr na rádio pra qualquer coisa? Como assim? Essa cota de põe pra qualquer coisa, eu já tenho mota. É. Não, pô, agora vai ter um mais inteligente, pô. Ah, não, mas a cota de qualquer coisa o QI não pode passar de 80. Você trabalhava de que antes, ô Guilherme? Você fazia o quê? Você trabalhava de que antes? Não, pô, eu tô fazendo faculdade de ciências contábeis. Tá, ciências contábeis. Olha, o Jeová pediu pra você mandar um currículo pra ele. Aí, tá vendo? Demorou, pô. Manda pro meu e-mail que eu encaminho pro Jeová, tá bom? Pode ser. Tá? Boa. Demorou. Aí, tá vendo? Já é assim, estádio você se arruma. Aí, pediu pra mandar um currículo Vitae. Vitae. Lembra? Tá, lembra do currículo Vitae? Vitae. É Vitae. Falou! Falou, abraço. Fera! Abraço. Até mais. Tchau, tchau. É, esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Não se preocupe mais em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367. 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em sua casa sem custo. Sua vida sem parar. Estádio 97 da Energia, 97 FM, também no oferecimento do McDonald's. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Bom, hein? Olha, lembrando que a partir de segunda-feira, você que é um cara que tem dificuldade de pegar a mulherada na balada, você que tem dificuldade de aproximação com as pessoas, preste atenção. Venha. A partir de segunda-feira, nós teremos aqui o momento A Cantada do Marcão. Ai, ai, ai. Então é um cara que todo dia vai trazer uma cantada diferente pra você tentar usar na sua prática da noite. É lógico. Oh, que legal. Isso é legal. Porque... Mas vem com máscara pra aqueles que são feios, não? Oh, aliás, eu fiz uma enquete uma vez lá no Instagram, senhora mais bonito de máscara ou sem máscara. Eu não sei porque o Instagram me boicotou. Saiu acho que 98% de máscara. Não foi computado os votos sem máscara. Não sei porquê. Impressionante, né, Marcão? A culpa foi do Instagram. Você é máscara de cachorro ainda, né? É, tá querendo me derrubar esse tal do Instagram aí, viu, Vieira? Ai, ai, ai, ai. Mas vambora, aliás, vou dar eu fiz uma... Qual que é o teu Instagram? Porque eu já te sigo já. Marcão... É, tem muita sensualidade no teu Instagram. Tem. O Marcão, ele gosta de nudes... É. E glúteos virilha, também. Virilha glúteos, com ele. É. Mas qual é o teu? Marcão sem o tio, né, em cima. É Marcal 97 FM. Ô, Sombra, eu fiz uma promessa. Oi. E Deus vai me ajudar. O quê? É. Se eu chegasse a 600 mil seguidores no Instagram, que eu ia fazer uma festividade, né? Mas eu tô com. Falta 2 mil. Então, se a audiência do estádio, que é maravilhosa, impressionante, puder me ajudar com esses 2 milzinhos aí, não te custa muito, sabe? Entendi. É Ale _ Oliveira Oficial. Tá. Você pode fazer essa, não? Claro. Você começar me seguindo já ajuda também. Que isso? Mas sobre eu te sigo, segue. Seu animal. Então, pra mim, você vale por todos. Você vai ganhar 7. Não, o RG não tem Instagram. Vamos. Ah, não? Não. O RG aperta aquela máquina fotográfica que sai água. Eu tenho, mas não pratico, tá lá. Mas tenho. Qual que é o seu RG? Vamos. Ele não tem. RG o quê? Tem sim, RG02. Eu tenho, mas eu coloquei pouca coisa faço, porque minha vida ela é meio monótona, né? Essa coisa de Instagram é muito para as pessoas que têm uma vida muito agitada, muitas aventuras. Eu faço isso. Instagram não é esse negócio de ficar postando foto toda hora. Também. Mas, por exemplo, eu faço isso onde eu tava cozinhando de cueca. Mas aí ninguém quer te seguir. Aí você perde 10 mil seguidores numa tacada só. Tá 980 pessoas acompanhando ao vivo. O cara fala, mas tá lá, olhando. Eu já tenho. O Bar tava lá, Crisão. Eu já tenho Twitter, já tenho Facebook. Não dá. Minha moto 97 FM, segue eu. É muita coisa. Tá muito bem. É Vieira 97 FM. Aí você quiser ver as fotos, né, Ale? Do Casório, do Ale, né? Ah, teve bastante. Bastidores do Carnaval. Bastidores do Carnaval. Tô sem celular. Tá sem celular? Você tá sem celular, Motinho? O celular acabou a bateria. Olha, a moto tá sem celular. Meu celular tá com problema, velho. Tá acabando a bateria muito rápido. Eu acho que é vírus. Se é teu, é até vírus, certeza. É, tô sem grana. E a internet? O senhor pegou a internet? Alguém quiser me dar um? Pegou nada, RG. Não pegou, Vieira? Internet? Não. Internet tá ruim. Então, velho. Basicamente, assim, vamos falar do São Paulo então um pouco, né? O Cueva não vai viajar. De novo com de São elenco. Paulo? Por que você não falou do Já falamos pra caramba do São Paulo. Só agora que você quiser, vai falar do Corinthians. Então eu vou falar do Corinthians, né? A grande questão do Corinthians aí é o Dourado, né? O ceifador. É uma novelinha também. Todo mundo, tá difícil, né? O presidente fala que não tinha interesse. Mas nos bastidores estão falando que possivelmente, dia 2, o Dourado vai ser anunciado pelo Corinthians, que seria um presente, até possivelmente, do Andrés. Isso é de um dos candidatos. É, um, né, dos candidatos da eleição do Corinthians. Promete, né, trazer o Douradão. É isso aí. E no Santos, RG. Só Gabigol. Isso do Corinthians? Mais nada? Tem que falar do Corinthians, moto. Fala mais alguma coisa aí. Fala aí, ô. Marmita, pagaram, pô? Marmita, não sei se pagaram. Telhado, pagaram? Não sei, não. Está tudo certo, olha aí. Não sei. Casim vai ficar no banco contra a Ferroviária. Casim, coitado. Casim foi pro banco. O técnico da Ferroviária foi campeão mundial como treinador de futsal. Ah, é? O PC de Oliveira. PC de Oliveira. É. Ganhou a Copa Paulista e o time foi para... Você já viu ele jogando? Ganhou a Copa Paulista e vai jogar a Série D. A Ferroviária, o ano passado, ela deu uma encrespada com os grandes aí. Deu embaçada. Vou falar nisso, o Corinthians que tá atrás de centroavante, embora tenha trazido o Júnior Dutra, né? O tal do Gustavo voando lá, fazendo gols lá no Fortaleza. Porra, Gustavo. Cinco gols em dois jogos. É. Gustavo. Ah, não. Vocês acham que depois... Aliás, o Rogério Ceni falou que o Gustavo... O Rogério Ceni te deu uma moral, hein? Você viu? Que isso, hein? É mesmo, Ale? Não, hein, Ale? E até... Coletivo, falando de Ale Oliveira. Eu já contei essa história aqui, que eu não dou mais o furo, né? Não. Parou, né? Parei. Foi uma dada só de furo e... Uhum. Pra nunca mais. Porque é muito detalhezinho que você tem que saber. Muita coisa, eu não sou bom de dar o furo mesmo, não dou mais. Perfeito. Também não simpatizo com essa ideia, né? É. Na época que eu dei o furo pela primeira vez... A prancheta. E última, é. Foi a prancheta? É, que depois todo mundo confirmou, inclusive. Sim. Os jogadores e tal, mas... Que eu queria, não queria dar o furo, eu queria só repercutir se o ambiente que não era tão bom de vestiário se podia influenciar no trabalho do Rogério, né? Mas naquela época alguns São Paulinos mais ferozes. Sim. Me atacaram, né? A minha integridade, né? Sim. Mota, som de São Paulino feroz. Você também provoca? Aí. Esse é o verdadeiro Bambi, hein? Aê! Aê! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Voltou, mano! Porra, que susto! Pô, acredita que eu tomei um quadro agora, RG? Mas, jura, não? Mano, reconecta aí, porque dá a impressão que você tá dentro do banheiro fazendo o programa. Tá no banheiro, mano? Peraí. Religa tudo aí. Dá um reset. É o botão que ele tem que apertar, né, mano? Bom, Ale, levando em quadro. Dá um reset. Qual é a moral que ele deu? É que não ligou o bagulho aqui. Agora sim. Daí, alguns São Paulinos ficaram bravos e tal. Boa noite, galera. Boa noite. Boa. Porque eu falei de uma coisa do vestiário e tal. Mereceu. Não sabia os detalhes e tal. Mas a minha ideia não era exatamente aquela. O que eu falei era verdade, realmente. Tanto que depois eles confirmaram, mas os torcedores ficaram, alguns magoados. Ficaram bravos. O Rogério, por exemplo, é um que não ficou bravo. Porque outro dia ele participou lá do Mais 90, eu fiz uma pergunta para ele se o que tinha de diferente do Rogério, treinador, de 2017 para 2018 e tal. E aí ele me elogiou bastante, o jeito de eu trabalhar, não sei o quê. Então, quer dizer, com o Rogério tá tudo... Te conquistou. Ah, é certo que se a dona encrenca não te quiser mais, o Rogério vai te querer. Ah, o Rogério é matador, né? Matador. Ele tem histórias maravilhosas. Aí ele te leva pra Fortaleza e... Não, Fortaleza é coisa linda. Mas ele... Não é difícil me conquistar também, né? Eu, tá, com duas palavrinhas assim mais generosas, eu entrego mesmo. Mas ele mostrou que por ele ficou tudo bem e eu fico muito feliz. Porque os torcedores de qualquer time que são muito radicais, aliás, qualquer radical, eu já não quero também na minha vida. Verdade. Então, chato, né, cara? O radicalismo destrói. Mota, por favor, sai do estúdio. Ah, não. Mas o Rogério me deu moral mesmo, verdade. Ô, Maurício! Diga, RG. Onde, quando e por que você tomou um enquadro no Rio de Janeiro, velho? Ah, tava tendo uma operação de rotina aqui, RG, e eu tava um pouco mais veloz do que a via permitia. Aí o cara pediu pra encostar, porque eu precisava chegar rápido aqui pra participar com vocês. Mas você tava de moto, mano? Você tava naquela motoca? Tô de moto. Aí tem que parar RG, mesmo, né, mano? Que perigo. Não, mas a ratoeira, RG, ela ficou em São Paulo, aqui eu peguei uma mais ratoeira ainda. Nossa, então, imagina. Meu Deus. Jesus. Os caras acham aqui que eu sou função, mano. Já achou que era mas pinote. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham do Cueva. Agora que Cueva tá picando a mula de São Paulo aí, o que vocês estão achando do cara? Mas será que vai mesmo, mano? Picando não, a mula hein? Em termos, será né? Será que vai mesmo, mano? Mas ele tá forçando uma barra, hein, Sombra? Tá. Não, isso eu não discordo. Há um entreveiro, A coisa começou, teve uma treta com o Dorival Júnior. Aí depois tiveram uma reunião aí com o Raí. Aí o Raí expôs o negócio publicamente. Daí o Cueva também foi pra mídia social. Já pagou o post também. Já. Ou seja, o Cueva é um rapaz que tem uma fama aí muito ruim perante a torcida do São Paulo. E o pouco que o São Paulino ainda curte do Cueva é porque às vezes ele joga bem. É mais ou menos que nem a Valdívia dependência que existia antes. Hoje o São Paulo é o exato retrato do que era o Palmeiras na época do Valdívia, gente. É o exato retrato. Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco, né? Exatamente. É igualzinho. Você vê, o Palmeiras não é que ele gostava do Valdívia, mas era o único alento técnico que tinha dentro de campo. Em terra de saci, calçadinhos dá pra dois. É. Vê hoje se alguém quer a volta do Valdívia, gostaria da volta do Valdívia. Não tem jeito nenhum. O Palmeirense hoje não quer nem saber. Agora, mano, eu coloquei... A gente tava até falando do Corinthians aqui, né? Sim. Mas já que você falou do São Paulo, a questão é, né? Vamos supor que aí o São Paulo... A multa do Cueva é 40 milhões de euros. Mas vamos supor que o São Paulo faça uma bela negociação aí e consiga alguém que pague 10, hein? Já tem um belo de um lucro. 10 milhões de euros. Não seria o caso de chegar, pegar uns 7 milhões de euros, chegar lá na China e falar assim, ô senhor chinês, o negócio é o seguinte, senhor chinês, ó, vocês pagaram aí uma grana aí pelo Hernanes, vocês já não rendeu legal aqui, tá aqui, olha, 7 milhas de euros, tá aqui, né? Chega pro Hernanes e fala assim, Hernanes, tá aqui, ó, 2 milhões de euros pra você de luvas, e o salário normal aqui? Por quê? Você fala, mas por que ele vai abrir mão? O Jusilei abriu mão de boa parte do salário. O Jusilei ganhava mais de 1 milhão aqui, né? E abriu boa parte do salário pra fechar com o São Paulo, né? O Jadson fez isso também quando decidiu voltar pro Corinthians, Sombra. Então... os caras querem viver aqui de novo, né, mano? Embora a família do Hernanes more na Itália. Sim. Diz que produz vinho na Itália, né? Mas entre morar aqui ou na China, é melhor morar aqui, né, gente? Convenhamos, né? Ah, com certeza. Você tá de brincadeira, né? Nossa... Então, mano, o Cueva, assim, cara, sabe aquela novela que se arrasta, a novela que o Ibope não é bom, mas é a única coisa que você tem pra assistir, você ainda assiste. É aquele carro velho, mano, que você tem, mas você depende dele, entendeu? Você quer vender, quer trocar e tal, quer fazer uma coisa, você não tem dinheiro pra fazer negociação, e você fala, é o meu único bem, eu tenho que chegar, eu preciso do carro, e eu preciso dele, ele me deixa na mão às vezes, ele quebra, eu vou lá, dou uma empurrada, levo na... e você tá com ele, entendeu? Se aparecer realmente uma proposta boa, eu acho que o São Paulo vai vender ele. Se for boa. E o Nenê seria um bom substituto, Motinha? Então, tô falando que já tá certo. Aí o Sombra trouxe aí da Fontinha, o Zé Fontinha, entre o Nenê e o São Paulo, estaria tudo certo. Agora o São Paulo tá esperando o Nenê resolver a novela dele com o Vasco. É, porque diz que o Vasco... Que o Vasco tá devendo salário. Deve ele, muito dinheiro lá pro Nenê. O Vasco, ele tá devendo, Sombra, dois salários em carteira. O 13º, tá devendo férias. Então sai e quem quer, né, mano? Segundo até o presidente do Vasco, aí o Alexandre Campello e o departamento jurídico, eles vão viabilizar essa semana, Sombra, uma grana aí pra tentar quitar pelo menos um mês desses salários atrasados. E daqui a 15 dias eles vão tentar quitar a outra parte, aí o segundo mês. Tem. Ou seja, em menos de um mês eles vão tentar quitar os dois meses de atraso. Mas até lá... Tem 30 milhas chegando aí, né? Ô, mano, mas até lá sai quem quer, falam, né? Que sim. Mas deve ser o caminho natural. Deve ser o caminho natural, viu, mano? Do Anderson Martins, quando ele negociou com o São Paulo, foi essa mesma parada, cara. É. Vai acertar do jeito que então, eu ouvi falar. O jogador ele pode rescindir depois do terceiro mês de atraso, né? Ah. Não, sim, mas aí é uma questão de negociação, você entendeu, mano? Eu o que eu ouvi também dizer. Acho, Sombra, é que o salário do Nenê é muito alto. O que eu ouvi dizer é que o Vasco deve umas 4 milhas. É, o jogador começa a ficar. Um todo de uns 4 milhões aí pro Nenê. O jogador começa a ficar. Meu, não tem jeito. Nossa, grana... Faz um acordo e fala assim, ó, vocês me pagam 2 milhões, eu vou embora. Tem jogador que aceita, tem jogador que não aceita. O Arouca não aceitou, o Santos ficou... Lembra na época lá do... O Aranha não aceitou, o Arouca não aceitou. Foram tudo embora. Foram embora, velho. Se o cara não... Se o cara tá entrar num acordo... Se o cara tá no direito dele, o cara não tem jeito. Acho que ele nem vai falar pros caras, ó, me paga 2 milhões aí em parcelado, eu vou embora, vocês me liberam, eu vou jogar no São Paulo, vou ganhar um salário. Sobre o Hernanes, uma pessoa me falou o seguinte, olha... Acho que a pessoa que conhece, acho muito difícil ele abrir mão desses 2 milhões. Salário? Mas vou te falar também, o cara é um zoiudo, hein, mano, se não abrir, mano. 2 milhões verdade, de salário, hein, Marcão? Ah, mas imagina, já tá lá na China há quanto tempo? Cada... Lá ganhou dinheiro pra caramba lá na Itália. Mas agora ganhando 2 milhas. Mas agora ele tem até vinícola na Itália. Então, né? Mas ganhando 2 milhas por Marcão, mês, cara, Marcão, durante é um ano. Mas você faz conta com o dinheiro dos outros? Eu, pelo São Paulo, viria por até 1 milhão por mês, eu iria. 1 milhão? Só? São Paulo é nóis. Mas a prioridade dele não é voltar pro Brasil, e isso ele já deixou claro quando ele deixou a família na Itália. O Hernanes, ele foi jogar na China, ele foi sozinho, a família permaneceu na Itália. E quando ele veio pro Brasil foi a mesma coisa, a família permaneceu lá e ele veio jogar aqui. Então já tá, é nítido que o Hernanes hoje, o foco dele é ganhar dinheiro. É. Foi assim na China e foi assim no Brasil quando ele veio para o São Paulo. Exato. Por empréstimo. Bom, muito bem, foi só uma ideia, mas há outros atletas que de repente estão no mercado e que poderiam ser trazidos pelos 7, 8 milhões de euros, que fosse 6 milhões, sei lá. Vai saber, né? Isso aí também é um trabalho do Raí, do Ricardo Rocha. Aliás, eu fiquei feliz, o Ricardo Rocha lá postou lá, eu tenho uns jogos de botão. Ah. E o Ricardo Rocha, ele era do meu time de botão, né? Dos melhores da história. Ótimo de São Paulo. Zagueiro. E eu postei lá no meu Instagram, né? Das poucas vezes que eu tenho alguma coisa pra mostrar no Instagram, postei lá o jogo de botão, lá o Raí e o Ricardo Rocha. Ou seja, já naquela época o meu jogo de botão já tinha os dois lá, né? Ó. Aí ele usou lá a imagem, eu fiquei feliz pra caramba. Esse é aquele, é o teu jogo de botão antigo ou é aquele que todos nós... Lembra que alguém fez pra nós? O Edu Botões. Edu Botões, lembra? Aquele lá do Edu Botões, mas isso aí já faz uns 15 anos. Foi quando eu entrei no estádio. Faz um chãozinho, hein? Isso já faz ele uns 15 anos. Ele fez pra mim da Barbie. Eu também tenho o meu guardado. Quê? Ele fez o botão da Barbie pra mim. Isso é ridículo, mano. Mas ele me quis me zoar. Grotesca, cara. Botão da Barbie. Ele me quis me zoar, me deu o botão da Barbie, o que eu posso fazer? Depois ele me deu o outro botão, mano. Ah, deu outro? Ah, o Edu é nóis, né? Edu é nóis. Ô, mano. Sim? Você sabe de quem é, pra quem é a vaga que o Corinthians está guardando? Tem duas vagas pro Corinthians escrever no Paulistão. Um seria o atacante, que eu acho que vai ser o Henrique. Nossa, você falou, pensei que era do estacionamento, não. Juro por Deus. E uma outra vaga que ninguém sabe. Estão dizendo aí que é o jogador do presidente. Então, Motinha, é difícil, porque a informação que eu obtive aí é que o acerto que o Andrés já tinha... seria com o Henrique Dourado. Agora, esse outro jogador aí que pode ser talvez um pouco mais cascudo, um jogador um pouco mais impactante, eu desconheço. Eu sinceramente desconheço. Se fosse você, você ia contratar pra que posição, mano? Olha, Motinha, o Corinthians hoje ele tem uma carência muito grande no setor defensivo ali. Eu acho que, por mais que o Arana faça falta, vamos apostar nesse Juninho Capixaba, mas eu acho que o Pedro Henrique, ele não tá no mesmo nível do Pablo. Eu acho que o Corinthians ele poderia, talvez, aí contratar um zagueiro broca. O Pablo voltou pro Bordeaux e vai cumprir contrato até 2021, é isso? Não é que ele vai cumprir. O contrato dele até o ano que vem, Sombra, ele estendeu o contrato por mais 2 anos. Que louco. Eu quero... Bom, mano, lá, né? Abriu mão não, mas deve ser ruim morar em Bordeaux também, né? Não. E outra, tá ganhando um belo salário, ruim, né? Tá ganhando um belo salário. Ele tá com a segurança de que ele vai receber esse belo salário. Se der tudo errado... ele tá recebendo um belo salário. Se ele não jogar... mais tempo, é? Uma é. Bela poupança, não é? Ô, mano, o cara, ele vem com o time alternativo aí pro meio de semana, mas o tal do René Júnior... Tá pipocando. Vê se vai agora. Vai. Foi? Agora foi. Ô, mano, o cara, ele vem com o time alternativo aí pra esse meio de semana aí do jogo do Corinthians. Esse tal de René Júnior aí não estreia não, pô? O René Júnior? É. Em breve ele vai estrear. É, tanto ele quanto o outro jogador aí também que o Corinthians acabou de contratar, o Emerson Sheik, os dois estão fazendo aí um trabalho de fortalecimento muscular e em breve eles vão estrear. É. Não dá pra queimar etapas também, né? O próprio departamento fisiológico do Corinthians aí, ele tem avaliado individualmente cada atleta. Você vê, por exemplo, o Matheus Vital, é um cara que já chegou aí muito depois do René Júnior que você acabou de citar, e ele já vai estrear na próxima quarta-feira, no caso aí amanhã. Inclusive a escalação do Corinthians, eu não sei se vocês já chegaram a passar, vocês têm aí? Não. Manda aí. Não, Maurício. O Corinthians ele vai jogar, RG, possivelmente é com o Cássio. Aí tem aquela linha defensiva lá, o Fagner na direita, o Pedro Henrique, o Balbuena e o Juninho Capixaba. Aí o Gabriel continua ainda, é titular absoluto, o Carille não mexeu na posição dele. Mas aí do meio pra frente ali teremos aí inúmeros jogadores aí que são caras novas ali. O Marquinhos Gabriel, que é reserva, ele vai ganhar essa oportunidade de titular. O Matheus Vital estreia. O Maicon também volta para o time. Ele tinha perdido a titularidade ano passado lá para o Camacho e agora está ganhando uma nova chance de poder fazer ali a meiuca junto com o Matheus Vital. E aberto lá na esquerda o Pedrinho, jogador que a torcida do Corinthians pede bastante. E na frente é o Júnior Dutra, né? É. Que possivelmente vai ganhar a posição do Cássio. Esse é o time que o seu Bento deu no início nas manchetes. Vai rodar o time, né? Eu vou falar uma coisa, eu ia no Pacaembu. Você não vai mais por quê? Lá, porque meus 25% estão com saudade. Tá impulsionando você. Mas depois teu Corinthians? É meu Corinthians, é. Mas é, depois dessa confirmação aí do... Dessa escalação? Do Mano, sem o Romero, eu vou falar uma coisa, eu vou... Perdeu tesão. Prefiro ver o programa do Chaves ou o filme do Pelé. Você trata o Romero com muita ironia, o Alexandre Oliveira. E o Romero é mito, mano. É, ó, mas é bem legalzinho esse aí, o Vital... O Michael Vital e o Pedrinho. É bem interessante dar minutos pra essa molecada. Sim, aí, viu, meu? É bem bacana jogar, mesmo, né? É. Não, e você tem ali o Marquinhos Gabriel também, que é um cara que vai ajudar. Você tem até o próprio o Júnior Dutra, cara, que entrou bem no último jogo. É, o Corinthians aí com essa escalação mostra que é o melhor elenco do futebol brasileiro. Ei, é fato, irmão. Deus do céu. E o Lucas? Saiu titular, entrou reserva. Isso aí tá no banco, RG. E possivelmente. Vai pro banco? Tá no banco, RG, vai ser relacionado, vai ficar no banco. Mas é um dos jogadores dele. Que o Corinthians ainda não, mas ô Motinha, o Corinthians ele tá tentando viabilizar a contratação do Henrique Dourado, inclusive colocando jogadores na transação, o que poderia acontecer com o Luca e com o próprio Giovanni Augusto. Eita. Ah, o Dutra me traz boas recordações, sabia? Porque já nessa categoria que eu habito hoje em dia, na categoria... Qual? Subóbito. É. Uma vez que eu peguei a Dutra, uma... Você foi parar onde? Não, uma moça do pedágio, aliás, bem atraente. Atraente. Né? Muito simpática de corpo, chegou pra mim e falou: pode pôr? Quer pôr sem parar? É. Ah, não, hein? Ai. O que você respondeu ali? Agora. Falou, não aguenta. Um pouquinho atrasado essa piada aí. E do Palmeiras, alguém tem alguma informação aí do Palmeiras? O Mano deve ter muita informação aí do Palmeiras, não é verdade? O Mano é o homem das informações. A notícia que surpreendeu, foi o fico do Dudu, né? É. O Dudu abdicou de uma proposta aí pra ganhar R$1.300.000 por mês lá no futebol chinês. Ele hoje, de forma surpreendente, junto com o Alexandre Matos aí, disse que ficaria. Inclusive, acabando com os boatos. E agora é esperar quem que a tia Leila vai contratar novamente, né? Quem é o empresário dele, do Dudu, mano? O pai. O empresário do Dudu, RG, não sei, cara. Eu vou pegar aqui e eu te falo. Porque... Você vai contratar? Não, pra ver se não tá na mesma linha do Lucas Lima, né? Você também já não tá com a galerinha lá, né? Não, é a questão... Porque do jeito que estão frequentando o Palmeiras lá, velho... É, o que o seu Bento falou, levantou aqui, é que ele tá esperando que ele quer mesmo ir pra Europa, né? Não pra China. O Fontinha me falou que ele quer Europa, o Dudu. Mas que foi tentado aí no mercado inglês, falou assim, no Dudu. Ô, Mano Menezes, Dudu. Como é que tá a temperatura aí no nosso querido Rio de Janeiro? Uma temperatura hoje mais amena, deve estar agora em torno de uns 27. Você vai passar o carnaval aí na cidade maravilhosa, não? Possivelmente, seu Alexandre Oliveira. Você vai também? Por quê? Não, eu vou passar o domingo e a segunda, eu vou no desfiles, né, da escola de samba. Você vai desfilar também? Não, não vou desfilar, eu estaria ali no... Eu adoro escola de samba, vou de São Paulo e depois vou pro Rio. tá caraca. Certo. Muito bem. Vamos olha, trazer mais ouvintes no 3284-7097? Ouvintes que vêm no oferecimento... Ah, deixa eu dar um recado aqui do Mini. Mini, da Mini, boa, aliás, boa. Né? Manda. É isso aí. Ó, pessoal, se liga aí no que eu vou dizer agora. Vale a pena, bicho. Você já experimentou dirigir um Mini? Já experimentou? Bom, eu já. Por que você não faz isso agora? É demais, Mota. Você que pega trânsito todo dia pra vir aqui pro estúdio? Sim. Você ia curtir muito um Mini Cooper 3 portas. Sabia disso? É lindo. Ó, e tem transmissão automática, Steptronic de 6 marchas, volante esportivo em couro com botões multifuncionais, parece botão de avião. Sem falar dos bancos dianteiros, que também são esportivos em couro e com ajuste de altura. Assim dá pra todo mundo dirigir, até eu que sou meio nanico. Com o Mini Cooper 3 portas, você chega antes onde você quiser e ainda estaciona muito mais fácil. Uma cidade como São Paulo precisa ter um carro jeitoso, né? Lógico. O problema é querer parar de dirigir esse carro. Você chega na garagem e não quer descer dele, cara. E tem gente que pensa que é difícil comprar um. Imagina, esse mês, porque olha, presta atenção, o Mini Cooper 3 portas, que custa a partir de R$118.500, tá com taxa zero em 36 vezes, mais IPVA 2018 grátis. Bom. Ou você ainda pode optar pelo bônus de 5 mil na avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo. Vamos parar de imaginar que seria legal ter um Mini e passar na concessionária? Vamos na concessionária? Bora. Então, você olha, atenção, você aqui quer o Mini Cooper. Dois endereços para você adquirir o seu Mini Cooper nessas condições que eu passei. Atenção, aonde? Ó. Caltabiano Pinheiros. Ou na Autostar República do Líbano. Oh, que... Atendimento nas duas, nota 10, cara. Também você pode acessar o site deles, ó, caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você, hein? Cinto de segurança salva vidas! Certeza. Boa! Boa! Estádio 97, da Energia 97 FM. Vamos trazer mais ouvintes, 3284-7097. Bora! Vamos lá, toca, Asdrúbal! Toca! Mano, ah, ele chegou, né? Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, para. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Julian, que é diretor da Mini do Brasil, e a toda a equipe da Mini do Brasil, eles ouvintes, aqui patrocinadores do Estádio de 97, aí todo o time da Mini Brasil, Julian. Boa, grande Julian. Abraço para todos vocês. É nóis! Chupa, mano. Sombrar. Mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, sei que dá. Mano, dá o furico aqui, o mano dá o furico lá. Mano, dá o furico, não importa o lugar. Ah, pro inferno. Por falar no Mini aí também, cara. Inclusive, fui ver esse carro hoje, hein? É? Ah, é? Curtiu? O Countryman lá, aquela versão John Cooper. Vou pegar esse. Top, hein, mano? É esse aí, velho. É esse aí, pegar, mano. Vou pegar esse, Motinha. Pega aí esse aí que você vai curtir demais, cara. Te garanto. Putz, velho. Vamos pro telefone? 3284-7097. Toca, Asdrúbal. Alô? Toca, Asdrúbal. Oi? Oi? Oi? Oi, quem é? Oi? É o Bruno. Ô, Bruno. Bruno do quê? Bruno Batista da Cruz. Bruno Batista da Cruz, quantos anos? 26 anos, mora? Mora em Ermelino Matarazzo. Ermelino Matarazzo, 26 anos. O que você faz da vida, Bruno Batista da Cruz? Eu sou cobrador de ônibus, tô trampando aqui. Cobrador de ônibus, RG número 2. Cobrador de ônibus, o Bruno Batista da Cruz. Ah, já... Hoje é terça, né? Essa terça-feira aí, já essa caiu chuva. Jamais diremos pra ele a célebre frase. O quê? Qual? Cala a boca, Batista! É sensacional. Se ligou aqui é pra falar, pô. 69, bom, hein? Boa. Bom, mas hoje, terça-feira, 69, tá bom. Ah, 69, bom. Um chuva, mandou bem, RG. Com essa chuvinha, hein, mano? É, tá chovendo aí, aqui tá um calor desgraçado. Puta, que choveu, de manhã fez o calor, mas deu aquela tempestade, pá, Maurício, agora tá limpando. Aqui tá assim, velho, um dia cai um pé tá d'água num lugar, outro dia cai um balde no outro, outro dia tá terrível. É, aquele dia, é quando verão, né, aquele calor, no final da tarde que é aquela tempestade, mano. Tá limpando aqui. Ixi, tá limpando. Ô, Maurício, ô, Batista. Cala a boca, Batista. Qual time, velhinho? Coringão, né? Coringão! Xiii! O time a ser batido no futebol brasileiro no ano de 2018. Para, mano. É batido no liquidificador, né? Ô, mano, eu acho que essa fórmula de vocês não vai dar certo, hein? Como não? Esse ano não vai dar certo, não. Vocês não vão dar sorte se der ano passado, não, mano. Aonde, maluco? Tá louco? Ô, acho Brunão, que a porcada esse ano vai deitar, velho. Brunão, alguns minutos eu escalei o Corinthians ali, ó, com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba. Gabriel, aí você tem lá Marquinhos, Gabriel, Matheus Vital, Maicon e Pedrinho. E lá na frente, Júnior Dutra. É o time a ser batido, irmão. O reserva do Corinthians é quase titular. Eita! Ah, esse reserva é do Corinthians aí pra bater no São Paulo já tá bom, né? Pra bater no teu pai, lá segurado. Você vai ver no sábado aí, fiote. Vai. Inclusive, o Corinthians, o Corinthians ele tá colocando alguns jogadores pra atuar contra a Ferroviária já nessa quarta-feira pra preservar a maioria do time titular aí pro jogo de sábado mesmo contra o São Paulo. Tá com medo, né? Não, medo não. Acho que o Corinthians ele tem que aproveitar mesmo esses jogos do Campeonato Paulista, Motinha, e colocar a força máxima onde ele puder. Também acho. Porque o Corinthians ele precisa entrar milhão na Libertadores. Esse negócio de ficar poupando o time pra só jogar Libertadores, quando você entra, tipo, com o time meia bomba, tá lascado, velho. É que esse primeiro... Já é loucura, diga, né, ter marcado, né, um clássico desse logo no começo do campeonato, velho. Os caras não estão nem... Mas vai esperar o quê? Pô, no Rio foi a segunda rodada. É? Fluminense e Botafogo foi na segunda rodada. Porra, podia ter bom senso, né, galera, de montar essa tabela, né? Bom senso é o Paulo André, né? Bom senso a Federação Paulista não tem, né, Marcão? Véi, vocês vão falar de bom senso, velho. O presidente da CBF não pode deixar o Brasil, porque senão ele é preso. Vocês vão falar de bom senso. O que não existe com esses caras é bom senso. Tá louco, mano. Quando vai jogar quatro primeiros jogos do Corinthians, jogando pra Caimbu. Para, que bom senso é esse? Não, mas aí eu também houve um erro. Motinha no mano. Ué. Houve um erro aí da Federação em autorizar o São Caetano fazer essa inversão de mando, né? Ridículo. É um absurdo. Mas, ô Brunão, deixando o Zante de lado, velho, vamos falar do Corinthians aí nessa versão 2018. O Corinthians, ele perdeu alguns jogadores, como foi o caso do Pablo, do Guilherme Arana, perdemos aí também o Jô. Mas o Corinthians, ele contratou alguns jogadores aí. O Júnior Dutra, que no último jogo entrou e fez a diferença. Temos aí também agora o Matheus Vital, temos o René Júnior, temos o Juninho Capixaba, Romito. Enfim. O Romito já tava. Ah. Qual que é a sua expectativa, cara, com relação a esse ano de 2018? Você tá otimista ou você, diante das dificuldades aí, ficou meio pessimista? Não, fiquei pessimista não. O importante é que o Carille tá lá. Eu acho que pra ganhar Libertadores e Mundial já tá bom. Eita. Eu também acho, cara. Eu não sei sinceramente se o Corinthians ele vai conseguir vencer aí a Libertadores. Mas eu não acho que o Corinthians vai ser essa fava contada, não. Tem muita gente pessimista com relação aí ao Corinthians. Vão quebrar a cara novamente. É, ano passado já falaram um monte e esse ano vão quebrar a cara de novo. É que, por enquanto, o time tá pior do que o do ano passado. Ou, né? Não tá tão bom quanto o ano passado. Mas, Alê, o Corinthians ele ganhou força no decorrer dos jogos. Porque se a gente parar pra analisar, logo no começo do ano todo mundo o Corinthians ele entra com uma quarta força. O Corinthians aí nesse Campeonato Paulista aí vai ser coadjuvante. O Campeonato Brasileiro vai ser a mesma coisa. O Corinthians ele começou a ganhar corpo no decorrer dos jogos. Com relação a esse ano, pode acontecer o mesmo. Não, eu confio no trabalho do Carille. É verdade, inclusive, começou perdendo pro Santo André e deu a volta por cima, o Júnior era titular. Não, mas pode sem dúvida, mas vou até perguntar pro Amigon, pro ouvinte. Você acha que o Corinthians de 2018 é mais forte do que o de 2017? Interrogação. Não tem como falar que o de 2018 é mais forte ou mais fraco, porque no começo do ano passado a expectativa também não era grande. Assim como não é grande agora. Vai que no final do ano a gente tá falando que o time é bom e quebra a cara, entendeu? Mas lá assistiu um jogo, né, velho? Mas tinha um jogo, mesmo a expectativa Pablo, assim com o Jô. Jô e Casino, da expectativa era diferente, né, velho? Não, não era diferente, porque o Arana era só um menino da base, que pouca gente conhecia. O Pablo não era ninguém. O Jô todo mundo conhecia, mas tava na cachaça. Então, acho que a expectativa tem que... esperar um pouquinho pra poder ter mais pouco de expectativa, né? Uma bela expectativa. Né? Mas a diferença é que esse ano você joga o Libertadores, né, velho? Aí o bicho pega. Inclusive, por falar em Libertadores, Bruno, quem você entende aí que tem o melhor elenco dos brasileiros na Libertadores? Quem você acha que vai chegar mais longe? Pô. Eu acho que o Palmeiras vai chegar forte. O Palmeiras, o Flamengo, a gente não sabe, né, porque... chega na hora H, sempre o grupo do trás, Flamengo é embaçado. Grêmio. Eu acho que o Palmeiras e o Grêmio mesmo. Mas vou te falar, o Cruzeiro tá enjoado. Cruzeiro também. Tá bem lotado, hein? O Palmeiras, Cruzeiro também coloco. Cara, eu quero pegar a porcada na Libertadores. Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, eu acho que Cruzeiro empatou com o Caldense. Você acha que chega mais longe, RG? Não, chegam fortes. Tá. Eu acho que no ano passado, o Muita gente apostava muito no Palmeiras, no Galo e no Flamengo, né? Eu acho a mesma coisa que o chefinho, independente do que ele acha. Esses três aí. Dos três, só um chegou. Esses três os mais cotados. Só o Palmeiras. Aí você vai ver o Flamengo... Morreu na praia. Não, o Flamengo não classificou. O Flamengo ficou no grupo. Flamengo caiu nos grupos, Sombra. Pro Flamengo, a Libertadores é o caminho mais rápido pra Sul-Americana. Então você vê assim, era tão muito óbvio naquele momento, Palmeiras, Flamengo e Galo. Como é óbvio agora. Agora eu acho assim, ok, o Palmeiras, ok. Grêmio. Os outros, eu não sei. Sobre o Atlético, Grêmio? O Atlético... Não, em tese, vocês têm razão. Não, futebol brasileiro, o Vasco e a Chapecoense ficaram entre os oito melhores. Chapecoense. Exato. Eu ia falar uma besteira, mas Chapecoense. O Vasco é esse Vasco aí, ficou entre os oito melhores. O Vasco tava na segunda, chegou na Libertadores. Então eu não sei, cara, sabe quando você... É tão óbvio, mas tão óbvio que acaba não acontecendo. Ah, mas sei lá, o ano passado pela vergonha que foi... Vergonha não, mas assim, foi pro Atlético muito abaixo. O Atlético também foi, viu, Marcão? Porque não, mas... quem não lembra, o Atlético caiu pro Jorge Wilstermann. Não, mas esse ano o Palmeiras aliás, é o franco favorito, hein? Tô bem feliz que o Fluminense tá fraco, que Vasco tá fraco, que Botafogo tá fraco. Tô feliz demais. Por quê? Então vamos correr muito perigo, né, Sombra, esse ano? Não. Perigo? Em tese... Vocês não têm medo do rebaixamento mesmo? Nossa, é louco. Eu tenho tido medo de rebaixamento nos últimos 4 anos, porque não teria agora. Mas deu uma justificativa. Estamos com o time pior que terminou o segundo semestre. Mas você vai não dá pra cair quando você olha pros times aí que tem espalhados na tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Mas você falou um esforço então, muito grande. Falou por isso que talvez não tenhamos caído. Você falou de um time esse ano que se olha com todo o respeito e carinho, ó, Belão. Mas o Fluminense, velho, só se Bruno, não prestar atenção, oi. Vai. Grande abraço a você, obrigado pela audiência, tudo de bom. Obrigadão, Sombra. Valeu, hein? Obrigado, valeu, Bruno. Sombra, vocês são demais aí, acompanho vocês. Falou, parabéns, fera. Parabéns pelo ótimo programa aí. Together, valeu, Bruno, é nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Obrigado. Para não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode sempre contar com o seu parceiro Buscapé para economizar de verdade. É muito fácil, acesse agora buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que estiver de olho. Você acha que o Cueva está procurando o time para ele essa hora ou não? Aí você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto! É só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro. Então, não perca tempo para economizar de verdade. Dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Compare e economize. Cidade 97 também no oferecimento da Mini. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Manda um abraço aí pro Rivelino, Roberto Rivelino. Boa. Sucesso lá, o Soccer Rivelino, Camp do Rivelino. Camp. Sucesso, legal. Sucesso tá total. Um abraço aí pro Rivelino. Rivelino maravilhoso, hein? Você conhece bem, né? Pô, o Rivelino maravilhoso. Outro dia eu tava fazendo um programa lá, a primeira vez no Rio de Janeiro, lá no Esporte Interativo. Chega o Rivelino e o Zico, no mesmo estúdio que eu tava, pra fazer o programa depois. Pô, me caguei todo, né? O mínimo que eu podia fazer. Você acha que eu vou fazer o quê? Zico e Rivelino. Ah, parece que você tá criança entrando no Parque dos Dinossauros. Você vai... Os caras são os monstros, meu. O dinossauro se diz de monstro, né? Meu, os caras são maravilhosos. E outra, uma humildade que dá lição, né? Se você já ficou assim com o Zico e com o Rivelino, imagina quando você vir pessoalmente o Romero. Não, ele tinha aqui, né? Aí o Ale vai vomitar, né? Não vai defecar. Ô, Sombra, mandar um abraço aqui pro Rodrigo Saraiva Corinthians. É isso. Boa. Aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento clássico do dia, mano. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Até amanhã aqui na Energia, às 5h30 com mais um Estádio 97. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Vibe 97. As novidades e sucesso da programação Mixados. Todos os dias às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Dia 9 de fevereiro. Tem carnaval eletrônico na áudio. Kungs, o DJ e produtor francês, dono dos maiores hits do mundo, chega ao Brasil. Kungs ao vivo. Don't you know? I feel so bad. A novíssima More Mass. E o mega hit This Girl. Kungs. Isso é Kungs, e você vai curtir ao vivo. Para completar o enredo desse carnaval eletrônico, um time de DJs nota 10: Adriano Pagani, Alex The Joker, Ronaldinho e Jimmy Soler. Kungs na áudio, dia 9 de fevereiro. Informações e vendas: ticket360.com.br. Promoção exclusiva: Energia. Feira de anticlássico, a estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. A Energia 97 FM acaba de lançar o seu novo aplicativo. Welcome. E você vai ficar muito mais tempo conectado com a energia que te move. Tá no ar, hein? Uma plataforma recheada de opções. Estúdio ao vivo ou rádio ao vivo? Você escolhe. Ao vivo. Perdeu o seu programa preferido? Clique em replay. No ar, mais uma edição. Quer ouvir uma programação especial? Acesse playlist. E se você curte nossas promoções, agora terá ainda mais chances de ganhar prêmios. Vamos lá, mais uma mensagem. Novo aplicativo Energia 97 FM. Uma plataforma completa para você ouvir, compartilhar e sair dançando. Disponível para iOS e Android. Não esqueça, baixe o aplicativo do Fundo Branco. Energia 97. Vem pra biometria, vem, não pode faltar. Cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dele e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Energia 97, para ouvir e ver. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Alô, alô, avisa os navegantes. Mais uma temporada do navio Energia na Veia esgotado. Esgotado. Valeu, ouvinte Energia 97. Em 2019 tem mais. Dessa vez, a bordo de um navio maior e ainda mais luxuoso. O novo lançamento da MSC, o Transatlântico Civil. Nos vemos a bordo. Navio Energia na Veia, mais uma temporada esgotada. Para celebrar o aniversário de São Paulo, quarta, 24 de janeiro, véspera de feriado, Easy apresenta Vintage Culture. Meu, eu amo São Paulo. Vintage Culture, o maior nome da cena eletrônica nacional. É quarta, dia 24, véspera de feriado. Ingressos antecipados no ingresse.com. Vintage Culture na Easy. Meu, eu amo São Paulo. Easy, junto ao Viaduto Pompeia. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Apoio Entourage. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! A energia que te move começa agora na energia. Night Session. Like that house music. House music. Feeling the house music. House is a feeling. House music. House music. Night Session. Houses a Feeling, tá começando Night Sessions aqui na Energia 97, o melhor da House Music pra você, a partir de agora até às 10 da noite. Quem abre é ela, DJ Marina Diniz. Night Sessions.